ela seus gambá. Só com juiz é ganhar. Só dou moral quando for primordial. Chega 5:30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá começando a edição do Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Bozano, hein? Jeito de garoto, cuidado de homem. Também aqui em nome de BV Financeira, o crédito que você precisa. Tá na BV Financeira, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os seus amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigo. E aí? E aí, Dudu? Beleza? Beleza? Beleza. Pô, só tem dois. Tudo bem? Opa. Aí, oi, boa noite. Presente, Dó. E aí, o trouxa? Trouxa é teu pai que põe no mundo. Ah, já começou assim. Mas eu tô falando, trouxa é teu pai que põe no mundo. Olha aí, que receio. Cadê o juiz aí? Já começou assim, velho. Paulada, velho. Domênico, deixa que ele se entende com a avó. Não entra na pilha. Não entra. É a única pessoa que ele respeita é a avó. E volta. Ah, velho escroto aí. Ah, nem a avó, velho. Evidente que não, entendeu? Assume time no ar, isso é ridículo. Por que você não todos assume? Vocês aqui, entendeu? Assume o teu aí, o trouxa. Assume o teu time, não. Assume o teu trouxa. Que manda ficar falando merda no Corinthians. Assume o teu aí, ó. O único certo aqui é RG. A única merda que eu falo é quando eu cito seu nome. Que é isso? Nossa, aqui eu comecei. Sensacional. O programa começou, hein? Aí, beija a boca dele, então. Quatro palmas pra você, mano. Obrigado. Falar que você vai bater. Obrigado. Começaram bem. Bento! Bagulho é louco, RG. Isso aqui chama-se testosterona, velho. É isso aí. Vai, mano. Seu Bento, tudo bem, seu Bento? Tranquilo? Tamo aí, né? Vai fazer o quê? Vamos começar então com... Vamos começar com quem? Com nós. Fala de fora pra comentar o volume. Fala de nós, seu Bento! Pra ouvir de casa e do rádio. Aqui, gostei da sua, da sua roupa. Gostou? Hoje. Legal, né? Muito boa a roupa. Bonita clássica. Roupa. Como assim, do Guarani? Gostei, achei Guarani, bacana. Guarani, roupa bonita. Guarani. Que Guarani, o quê? Olha, Domênico. Olha só, que pena, hein, rapaz. O quê? O que é que pena? Pena, muito triste. Xiii! O que aconteceu com o Alexandre? Xiii! Foi flagrado no exame antidoping ali. Pegaram ele no antidoping. Corinthians, no Paulista. Certo. Ou seja, aquele jogo lá, o Corinthians foi roubado, né? Parou! E o... Parou. Que? E o... Não, pera. Aquele jogo, o Corinthians foi roubado, velho. Peraí, roubado. Um jogador aditivado em campo. Só um minuto. O senhor aqui minutos. Que prega Sim. que tem que ter anabolizante. Doping, libera o doping. Agora vai falar o quê? Não, o senhor mas... não tem que falar nada, não. Peraí. Se fosse o Benjamin deixar, irmão, o senhor não vai falar. O fato de eu defender. Não, mas peraí. O fato de eu defender e contestar uma série de coisas não quer dizer que eu não tenha que cumpri-las. Por exemplo, eu contesto uma série de leis no Brasil. Então o senhor não tem que falar. Mas infelizmente eu posso. Não, o senhor defende porque pela lei, tá certo? Pelas regras, ele não poderia ter jogado. O que eu acho um absurdo também, porque qualquer coisinha dá doping hoje. Se o cara tomar um antigripal, cai no doping. Se o cara lavar o cabelo, cai no doping. Se o cara fizer cocô mole, cai no doping. Né? Esse jogo aí não jogou nada. Não, só um detalhe, ele tá polemizando, ele tá brincando, ele não tá tô falando brincando sério. Não, tô falando sério. Deixa eu te falar, só é pego no doping. O Romário foi pego no doping por causa de um shampoo. Só é pego... A maior imagem foi uma pomada. Só é pego no doping... Quem tá usando alguma coisa que não pode. Por que não pode? O ar, você não pode. No ar, assim, ó. Você não tá no parque de Ibirapuera passeando. E pega. E aí você vai fazer o doping. Tá usando alguma, coisa você tá usando. Não, mas depende. Então não dá pra defender ninguém que é pegando doping. Ah, eu contesto sim, bem. Sabe por quê? Domênico Gato, é um atleta que faça uso de maconha, por exemplo. O cara ele vai cair no doping. É de boa. Tá certo? Maconha. A maconha, ela não vai favorecer em absolutamente nada o atleta quando ele estiver no campo. Que... Sem contar, Domênico Gato, que o uso, tanto maconha quanto cocaína, alguma coisa do tipo, eu acho que tem que haver uma punição. Mas, por exemplo, o Jobson, praticamente decretaram o término da carreira do cara. Mataram o cara Mas ele ajudou, né, mano? Mas é que tá, Domênico Gato. Mas é que tá. Não, mas... Repare. Se ele tivesse usado, por exemplo, cocaína, 20 minutos antes de começar a partida, poderiam falar... foi efeito da droga que fez com que ele corresse, etc. Mas e ele era usuário, né? Mas é que tá. Domênico Gato, se o cara usou há duas semanas, tá certo? Vai cair no doping e aquilo ali não vai fazer efeito nenhum dentro da partida de futebol. Detalhe, peraí, então eu vou falar. Eu acho que muitas vezes, Benjamin, o radicalismo do... Não, só coloquei ele como exemplo, como outra substância. Domênico Gato, você estiver doente, você pode pegar um antigripal no teu armário e tomar. O jogador não pode fazer isso porque tem algumas fórmulas que existem em determinados produtos dentro do medicamento que podem acusar no doping. Se está estipulado isso... Então, mas é por isso que eu falo, Benjamin. Não, não agora, o negócio do Jobson, sabe, é, negócio do Jobson é diferente. Eu sempre discordei de acabar com a carreira do cara. Isso é outra história. Foi o que fizeram, né? Não, isso é errado, mano. Tô discutindo. Mas ele ajudou também. Agora tô discutindo. Se você tá, vai lá, e tá usando alguma coisa que não pode, não pode, mano. Foi várias vezes. Ó, o atleta do Santos não falou que ele tava numa festa e cheirou maconha. Agora, então, o que ele passou? Ele passou lá, RG, tava fumaça no ar e deu uma aspiração. Mas aí é a mesma coisa. Mas você vê como o mano é incoerente? O quê? Okay. O cara fala que tá numa festa e cheirou a fumaça da maconha. É engraçado. É a mesma coisa. O Romário falou usar um shampoo, a Mário imagina uma pomada. O jogador de futebol, ele já sabe e ele tem essa orientação. Qualquer medicamento que ele vai tomar, ele tem que ter ciência do médico dele, porra. Então é bobagem ficar discutindo isso. Se o cara toma fora dessa regra, ele vai correr o risco. Fala do Parmeira, ô. Ele foi afastado, né? Vai esperar mais um pouco pra vir aí. Sabe que outra prova. Eu acho estranho uma coisa, cara. Esse jogo faz tempo, cara. Faz um tempo. Mas tava na Espanha. Nós tava lá na Espanha, inclusive, né? Na Espanha. Então, ou seja, não valeu nada. Não é estranho. Demora, né, Domênico? Valeu nada o Cato. São muitos jogos no final de semana que tem doping. Todo jogo tem, né? Não, mas é engraçado. Por que falaram só agora, cara? Engraçado. Demorou o enxame pra fazer, né? Engraçado, demora. Já teve o enxame. O cara colhe depois do jogo e vai fazer exame. Parece que isso não é feito aqui, Domênico. Acho que isso, se eu não me engano, isso é feito fora do Brasil. Lá em Los Angeles. Inclusive o do... É verdade, tem outra prova. O do Iago foi realizado lá. Tanto é que demoraram também pra poder falar o que faz aqui? Não tem capacidade de fazer? É caro, velho. É caro. Analisar o mijo não é assim, Domênico. Uma coisa é você estar no mictório, você dá uma olhada lá no que corta pelo. Outra coisa é você. É só começar a brigar pelo título que começa a tirar estádio, aparecer duplo. Pensa mais para aí, ô senhor. Agora vamos fazer na Jamaica também. É legal isso aí, meu. Jamaica. Ali é pra ver quem tá limpo. Mas aí, ô, só? 14 mil ingressos vendidos pra domingo. Já tem 14? É, vai explodir, né? Vai ter mais, lógico. Vai ter mais. Torcida única. Nossa. Isso aí, Domingo. Né? Só agora. Como é que chama o menino? Quem? Que tá do lado do mano ali, o... Benjamin. O Benjão. Oi, fala com você, boa noite. Fala, vó. Fala com a vó. O negócio do... Do Gargamel Sobis lá, é verdade? Que vai vir? Quem? O Parmeira? Quem que falou isso aí? Rafael. Eu vou dizer um negócio pra você. Uma pessoa do Palmeiras que tá fora do Brasil me ligou semana passada. Essa pessoa me disse que não viria. Que o Palmeiras tem muitos atacantes e que não viria. Essa pessoa do Palmeiras que me ligou. Falou, não vem. Não vem? Essa pessoa falou pra mim que não vinha. Eu não sei. Tem o Luciano Calheiros, que é um repórter lá da Fox. Isso que é moral, hein? Todo mundo liga pra pessoa. Vem já a pessoa que liga pra ele. Não, é, lógico. Não, vou explicar, então. Meu menino! Não, vou explicar. Eu liguei duas vezes e caiu... Ele retornou? Não, caiu direto na caixa, nem tocou. Só aí passou uns 10 minutos. Não, uma pessoa do Palmeiras me ligou. Aí deixa, a pessoa ligou. E falou, ó, eu perguntei, ele falou, não vem. Não vem. Essa não pessoa vem. Me disse que não vinha. O Luciano Calheiros, que é um repórter lá da Fox, é super bem informado, falou que tinha uma conversa que o Cuca pediu, sim. Então, a gente agora, pediu. Isso aí tá criando muita força. Ele é jogador. Isso aí tá criando muita força, porque o... Não lembro. Lá na Itália, tá cada vez mais forte, o Gabriel Jesus, né? Mas não é no final do ano? Então, não sei. Porque hoje, lá no Corriere della Sera, que é o jornal italiano, deu que o scouter da Inter de Milão ficou 15 dias no Brasil agora só fazendo scout do Gabriel Jesus. E ele fez tanto gol esses 15 dias. E diz que tem uma proposta também, diz que a Juve também tem interesse. Já fez o DVD. E lá eles falam no valor de 26 milhões de euros para o Gabriel Jesus. Fizeram o periscope dele ao vivo já, não precisou nem do DVD, viu? Acho que deve ir, né? Agora, o Benja, eu não acho que vai nessa janela aqui, não. Ô, Benjão, mas só o... Se vier aquelas propostas, meu, absurdas. Mas o Dopes do Alexandre, de repente, pode querer trazer mais um atacante agora, né? Quem? O Alexandre caiu no Dopes. Aí, de repente, vai precisar de mais um jogador, né? E outra... Aí o Rafael... Jogadores, né? Chegando em time grande, Guardiola... O Rafael Sobis é 500 pau por mês, né? Mais. 500 pau por mês. Ai, que caro. Isso é... Vê, né? A gente aceitaria, né? Aquele jogador... A gente aceita agora. Talvez você vai vir. Cara, vou te falar, se o Gabriel Jesus for embora, eu traria o Rafael Sobis. Se o Gabriel Jesus não for embora, eu não traria o Rafael Sobis, não. Tá vendo, Benja? Pô, tem onde vale a pena trazer o Rafael Sobis, porque é um jogador caro. Tem Gabriel Jesus. Tava jogando no mercado mexicano ali, a gente não sabe como é que tá. Ó, tem Gabriel Jesus, tem Dudu, tem Rafael Marques, tem Alexandro. Vai pegar no dó. Tem mais um. Pegou aí. Lucas Barro. Lucas Barros, que não joga. Quase, então, é o de Santos Paulo. Não, é que na posição que o Rafael Sobis atua, ele concorre ali com o Gabriel Jesus, com o... Alexandro. Não, mas você acha que o Alexandro aí é lado de campo? Eu acho o Rafael Sobis aquele cara mais de lado de campo. Eu acho que ele briga com o Dudu, eu acho que ele briga com o Gabriel Jesus, ele pode brigar talvez com o Rafael Marques. O Luan agora também. O Luan. São jogadores que jogam pelo lado do campo. O né? Beto Guedes. Eu acho que de centroavante o Palmeiras tem hoje é o Alexandro mesmo, tem o Lucas Barrios e talvez o Rafael Marques. Dá pra jogar esses meninos tudo junto, viu, maninho? Então, vó, mas... Só um time só de atacante. Não, mas eu acho que desses jogadores aí que a senhora citou, o Alexandro, que agora caiu no doping, possivelmente vai ficar um tempo aí afastado, era o que o Palmeiras tinha de melhor ali com relação àquele pivôzão, o camisa 9. Porque por mais que você coloque talvez ali um outro jogador pra fazer aquela função, o Barrios não tá bem. Ele não joga nunca. Então, o Barrios não tá bem. O Gabriel Jesus não é centroavante, o Dudu tampouco. Você pega ali o Rafa Marques, pode ser, mas ele já vai embora. Gosta de jogar assim. O Cristaldo também está sendo negociado. Então, cara, o Palmeiras, eu acho que ao invés de tentar contratar um jogador de lado de campo, deveria focar os esforços aí no camisa 9. Sei lá. Hoje está meio... Está meio extinto esse 9 aí também, né? Não, se o Jesus ficar, não precisa. Não, Jesus é o cara. Acho que não vai, não. Acho que não deve ir. Não deveria ir. Acho que o Palmeiras, inclusive, deveria até bater o pé. Pra não deixar ir, fazer de tudo pra não ir. Sabe por quê? Acho que é muito cedo, ele tem 19 anos, o cara. Palmeiras acho que ele fez 19 agora ou vai fazer. Mas isso quer uma coisa, o Palmeiras só tem 35%. Por isso mesmo, porque a grana é pouca, o cara é novo. Porra, velho. Por isso que o poder de decisão do Palmeiras é menor. Eu também acho que o Gabriel Jesus tá muito cru, mano. O poder de decisão pode ser menor, mas ele tem potencial, de repente, hoje, com o padrão do futebol apresentado no mundo, ele tem capacidade de jogar em qualquer time desses maiores aí. Espera mais um aninho. Ele vai pra Itália jogar em qual? Na Juventus? Ou na Inter? Ele espera um pouco. Juventus ou Inter? Juventus é um time que compete ainda com os grandes, mas ainda mesmo assim, e a Inter, infelizmente, não? A Inter tá uma porcaria. A Inter anos. De Milão, a Inter de Milão. Ah, mas tá uma porcaria. Mas é a Inter. A Inter de Milão, quanto tempo? Ele vai gastar. A Inter de Milão, acho que não é coisa. O Milan. Virou é Inter de limão. O Milan tá vindo forte ele agora. O cara também, pode ser. Pode ser que venha a crescer. Ele precisa pegar a seleção. Ô Lolo, e uma última coisa. Dodô, que Lolo. O Independência, vai passar o Independência Gay, dia 22. De novo? Já. Independência Day, gay. E aí? Mas já há controvérsia. Não, então, hein? A torcida do Palmeira tava ameaçando fazer barulho pra não deixar o filme. Mas isso aí é cretinice, sabe por quê, vó? É nada, tem que fazer pro trecho. Mas sabe olha, parece que desistiram, hein? Não, a informação que eu tenho, parece que eles vão desistir de passar. Mas o Rogério Janeiro da volta. Dezembro. Dezembro? Janeiro. Ele acabou de dizer que aí, viu, mano, que ainda não vai continuar o filme. Mas, ô, vó e Domênico. Eu ouvi dizer que eles te retiraram o negócio. Tomara. O negócio é o seguinte. Não sei se é verdade. Com relação a isso, o Palmeiras ele precisa se adequar ao que ele assinou, Domênico Gato. Já começa por aí. O combinado não é caro. O Palmeiras ele resolveu vender a alma pro diabo aí por causa de uma reforma do estádio. Durante 30 anos ele tem que meio que ser subordinado da W Torre. Ou seja, a W Torre fala, quero fazer um evento, o Palmeiras tem que sair de casa, porque a W Torre vai fazer qualquer tipo de festividade no estádio. Pode ser uma convenção comercial, pode ser um show. Acordado, né? Não, é a W Torre, uma convenção. Que legal, convenção comercial. Mano. É, uma convenção, alguma coisa do tipo, alguma convenção empresarial, enfim. Falou bonito, né? Você pega ali um show, ou uma exibição de um filme, o Palmeiras ele submeteu-se a isso. Tá certo? O Palmeiras ele assinou isso daí. Então, o contrato, né? Domênico Gato, tem que arcar com o que assinou. O combinado não é caro, eu já parto desse princípio. Segunda coisa, qual que é a diferença, vó? Oi. De um show, tá certo? De um jogo de bocha, de um filme. Velho, se o Palmeiras ele se comprometeu a sair de casa quando a W Torre solicitar o estádio, independe, Domenico, se vai ter ali um encontro, tá certo, religioso, independe se vai ser um show de algum artista, porque a torcida do Palmeiras foi vaiar o Coldplay, vai vaiar o Eros Ramazzotti. Já teve jogo de videogame lá, mano. Então, o que eu questiono, vó, sabe o que é? Domenico Gatto, uma coisa é você montar uma estrutura de um show, tá certo, um palco, que é um negócio que demora dias pra ser montado e depois retirado. Ok, você precisa sair. Agora, pra montar a porra de um telão, velho, quanto tempo vai demorar aquilo ali? Quantos homens serão necessários pra montar a porra de um telão? Não tenho ideia. Porque eu duvido, Domenico Gatto, que a estrutura... Não, mas eu duvido que a estrutura seja proporcional de um show. Não é. O Palmeiras poderia simplesmente jogar em casa, tá certo? Você já meio que deixa pré-montado alguma coisa, o Palmeiras joga, no dia seguinte começam a erguer o telão, então a retirar o telão. Eu não sei como é que funciona. É no mesmo dia. É no mesmo dia do jogo. Então, mas é que tá... O que vai fazer? Poderia talvez adiar o jogo do Palmeiras pra quinta, ou então a exibição do filme pra quinta? Não sei. Ovó, não sei, juro, não sei. Você que é inteirada com todo mundo lá? A bocha. O que você quis dizer? A bocha. Do homem? A avó é inteirada, a avó tem acesso a todo mundo lá. Queria ser, viu? Todos esses shows, esses eventos, a W Torre tem repassado dinheiro pro Palmeiras certinho? Ah, eu sei que teve os primeiros eventos, tava devendo um dinheiro aí bom aí, viu? Não, os caras estão tretados lá. Que o Palmeiras, em um dos eventos, eu não sei qual foi, Benjamin, o Palmeiras se recusou a receber a quantia que a W Torre queria repassar. E cada jogo, W Torre. Ela ganha 400 mil cruzeiros do Palmeiras, cada jogo, viu? Então. Bom. O senhor Bento, então é isso aí, né? Palmeiras joga só domingo contra o Corinthians e tá isso aí, né? Certo. Tá bom? Só? Corinthians agora. Vamos lá. Ah, Coringão! Me Corinthians! Aí, Barcelona, cambada de caloteiro, paga nós, hein? Como assim, paga nós? Se eles comprarem o Marquinhos, eles têm que repassar 4 milhões pro Corinthians. Tem. Qual Marquinhos que é o... Zagueiro do Paris Saint-Germain. Ah, eles vão comprar? Quem foi mesmo já vai Felipe, mesmo? Né, vai. Mano? Vai. Hã? Quem foi mesmo é o Felipe. Ainda não foi, né? Mas tá indo, né? Tá indo. Tá indo o Felipe. É bom jogador, Felipe, mano? Olha, Domenico Gatto, sinceramente... É uma perda grande, não? Não acho. Não? Não acho. Não. Eu senti muita ausência do Gil. Quando o Gil foi vendido, o Gil sim. Até que o Gil foi vendido por 10 milhões de euros e o Felipe tá indo, talvez, ali pela quantia, acho que de 6 ou 7. Então isso já mostra que o Gil era mais zagueiro. Acho sim também, futebolisticamente, fora aí a parte das cifras aí, o valor investido na contratação do Gil, que foi maior, mas dentro de campo o Gil era aquele xerifão. O Felipe, ele é bom jogador, mas cresceu muito ao lado do Gil. Fizeram uma boa dupla. Mas é aquele cara, RG, sabe, que... É, ele Gil, né? Foi bem, né? Não, mas sabe, Domenico, aquele cara, tudo bem, é bom zagueiro, mas não é protagonista, falou, é o Felipe que tá na zaga. Não, eu concordo que escorado ali na do Gil, ele ajudou muito. E pra esse jogo, pro clássico, o Iago tá liberado. Sim. Vai poder jogar, e também o Wilson. Talvez o cara quebra tá liberado. Ele é bom zagueiro, viu, Wilson? Também tá liberado pro clássico. Eu achava que pensa, né? Não é nada aquilo também, né? A gente fala bom. Bom, Wilson. Bom, ponto. Né, seu Bento? Era um bom zagueiro, era um bom. O negócio é esse, né, Bento? Então o Corinthians ele já tá trabalhando a hipótese aí de vender o Felipe aí. A quantia seria em torno, acho que, de uns 6 milhões de euros. É uma quantia boa também que entra nos cofres, né, cara? O Corinthians ele vai precisar de um dinheiro aí também pra contratar um centroavante, um cara bam. E continua ainda a tratativa aí com relação àquele Gustavo Bol. Vamos ver, né, mano? Qual é que é. Mas eu acho que aquele Marco Rubem, que tá no Rosário Central, é mais jogador. É bom, mesmo hein? Assim, se eu vi jogar, vendido, né? Se eu vi jogar aqui, é bom, hein? É bom jogador, mas olha que só, vamos, velho. Eu esqueci de falar, mano, quando eu tava na manchete do Palmeiras, que tem torcida, né? Torcida Estádio 97 pro camarote único pra Palmeiras e Corinthians apenas pra palmeirenses. Então, você vai entrar no aberto hoje, hein? Abriu hoje a torcida. Teve palmeirense que entrou ontem que queria e tal, mas a torcida só começa a partir agora. Confirmou hoje. Confirmado hoje. Hein? Domingo na Arena Palmeiras, o jogo às 16 horas. Pra você ir, você tem que entrar no ar dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97, tá bom? Só vale uma vaga por pessoa, é proibido levar acompanhante. E você já sabe como é que funciona o trâmite do camarote único da torcida do Estádio 97, tá bom? Participe então hoje, lembrando, só ouvintes que nunca ligaram ouvintes virgens. E a avó vai, viu? Vão participar aqui no Estádio 97. A avó vai aí, viu? Vai, vó, de novo? Vai de instrumento. Ô, vó, se isso desse milho, hein? Ah, eu vou só pra levar os meninos. Você vai levar os meninos? De monotora, eu vou. Verdade. Estádio 97, na Energia 97, em nome da HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse também hdi.com.br. Em nome de Essa, construindo com valor de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. GM, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Nome de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. E agora eu vou falar com você que está com problema. Ah, você que está com muitos problemas na sua casa aí, não é verdade? Problemas de infiltrações, problemas de goteiras espalhadas para tudo quanto é lado, hein? Então presta atenção, você que está com problema de umidade, né? Tem aquelas umidades que eles... Puta, aquele bolor feio na cozinha, sabe? Quando tem laje. Essa ventania que tá dando aí, velho. E o que tá chovendo, meu Deus do céu. Jogando carreta pro alto. Você viu? Caramba, hein? Tá feia a coisa, hein? Olha, mas você tem que proteger a sua casa, hein? Proteja com impermeabilizantes Recobriplast. Recobriplast é 3 em 1, primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também Recobriplast é o único que tem a garantia de 5 anos. Você vai encontrar, viu, Recobriplast, nas boas lojas do ramo. É só consultar também aí o site, em todas as lojas detalhadas lá, no sinteplast.com.br. Mandar um abraço pro Toninho. Toninho é proprietário da casa do lojista atacadista. Boa, Toninho, obrigado pela audiência, hein? Ouvindo atentamente aqui o Estádio 97 todos os dias, o Toninho. Boa, Toninho! Impermeabilizantes, Recobriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E agora, deixa eu ver aqui, agora o Benjamin vai vir falar aqui, né? Fala, Benjamin, fala de BV Financeira. Vamos falar de BV Financeira, Beijinha? Olha só, amigão, o crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não. Você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigão, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, BV! BV, bons negócios pra você, isso aí. E agora, seu Bento? Corinthians. Já Santos. Foi? Já foi? Santos. Pode é que fala do Corinthians da audiência, né? Olha aí. Foi. Mas o RG, os esforços aí que vieram nos últimos dias pro Peixe começaram a trabalhar hoje, finalmente, em campo, hein? Tá louco, hein, mano? O Vecchio e o Yuri. Então, você tá na minha cama, mas não sabe se vão jogar ainda no final de semana, e né? E o Jean Mota. Jean Mota também. Tem que, pô, esses caras aí tem que começar a jogar logo, né, velho? É isso aí. E é isso, RG. Tá, o Rodrigão que chegou também, já chegou, já para por 2 semanas. Esse já veio com a botina, né? Já veio já carimbado. E é isso aí. Certo. Santa Cruz, o próximo jogo, não é isso? Se preparar aí pra pegar, teoricamente, é um jogo que o Santos teria que ganhar. Contar os pontos que perdeu aí em casa, né? Torcer, né, velho? É o que nos resta. Só uma nota feliz aqui. Aproveitar, Manchete. Uma nota feliz. Santos. É porque o destino é uma coisa muito gostosa, né? Fala no Santos. O destino, não, foi sem querer, eu nem tinha visto. Tava tomando um gole de água aqui. Entendi. O destino é muito gostoso, né? Você vê como é que as coisas acontecem. O Aranha fechou hoje com o Joinville. Pra jogar a Série B. Foi pro Joinville? Então você que é um babaca igual ele, traíra, aprende que isso só acontece com todo mundo, viu? Vai lá jogar na Arena Joinville, lá o seu trouxa, vai lá no barro. Que ressentimento. Nota zero pra você. Que é isso? Zero. Não, eu não posso protestar aqui. Mas é nota zero pra você. Não vai ter golpe não, viu? Zero. Zero. É, tá bom. Desejando mal, ó. É, não, nota de você, pra mim não muda nada. Tá, ó, trouxa. Vai, aranha, seu trouxa. Ah, onde já se viu, desejando mal ao próximo. Não, não desejo, não, é. Imagina. Aconteceu, eu tô comemorando. Você tá comemorando. É diferente de desejar. Mas exatamente, mas não, desejou não aqui no programa que várias vezes. Aí, viu, desejou várias vezes no programa. Eu acho que esse rapaz aí. Eu? É, não gosta de aranha. É, não, desse aranha, não. Não sei, não. Isso não deve. É, aranha traíra, não. Gosta de aranha, Zé? Soltei a cobra, ela foi direto, foi pro meio das aranha pra mostrar como é que é certo. Cobra com aranha aqui da pé, aranha com aranha só de velho. Jacaré é minha, cobra. Essa musiquinha é legal. Raulzito, pô, mestre. Essa é legal. Vem com a mulher, deixa de manhã minha, cobra quer comer sua aranha. Tudo bem aí, beijo. Raulzito. Você gosta, calção? Eu gosto. Eu gosto, viu? É isso aí. Tá Raul certo. Só isso, dos Raul é demais. Só isso. Um gênio. Are you ready, São Paulo? Ah, São Paulo. Tricolor. Tricolor. Tudo bem, Motinha? Mais ou menos. Vamos lá. Vamos Nossa, e o cara de manhã de campo, hoje na rua. Mais e o cara bem. Tem coragem de postar uma foto. Eu vi a foto, você viu? Vivi. Gente, tá, o cara é ridículo. Não, mas não tô falando de mim, tô falando de São Paulo. Peraí. O cara é ridículo. Eu mandei pra Rigê e falei, é montagem. Falei, não é, Rigê, é verdade. São Paulo hoje tem. Peraí. Calma aí. Vai. Se você quiser voltar as manchetes, volta. Mas ó, o Bruno, contrato renovado. Sim. Mena, onde abriu hemorroida lá, tá voltando. É, machucou na Copa América. Sim, velho. Tá voltando fazer tratamento no São Paulo. Uma lesão. Voltando. Talvez fique fora do jogo, com certeza. É. E hoje o Cunha, né? Pegou o boné. Luiz Cunha. Foi embora. São Paulo, São Paulo pega quem? Segundo. Hã? São Paulo joga com quem? Quando? O próximo jogo. A Vitória. Uhum. Vitória, onde? Quando? Quando, Rio? Quando? Aqui. É brincadeira. Quando? Quando? Aqui, é sábado, aqui, no, aqui, não sei. Aqui no Brasil. Não sabe. Eu tenho coisa mais importante pra falar. São Paulo e Atlético Paranaense, não é Vitória? É, vocês estão malucos. Vitória na cabeça. É São Paulo e Atlético Paranaense. Foi falado do jogo. Não, não é falar do jogo, tem coisa mais importante acontecendo no São Paulo. E o diretor de São Paulo, Luiz Cunha, né? Por divergências financeiras, tá saindo fora. E tchau, embora. Segundo financeira, né? É, segunda informação. É essa, o seguinte. Né? Ô Mota, é sábado, 21 horas, tá? Isso. Morumbi. Sábado, 21 horas, o jogo São Paulo e... Isso não é importante pra ele. Atlético Paranaense. Mas o mais importante é o que tá acontecendo no clube, não é? Mas onde o time joga? Sai o diretor de futebol de São Paulo, não é importante? Não, mas... Não é importante? Também não é importante? Mas saber onde não é importante? Olha, está atacada! Pô, mas vocês gostam de fazer... Deixa a Mota falar, deixa. Não adianta. Pô, então fala do São Paulo aí. Não adianta você ter diretor de futebol, se não tem futebol, porque ele não quer que fale do jogo. Calma. Olha! Ah, mimimi não, velho. Você é chato. Você não falou nada do Corinthians, nada. Falar o quê? Então meninas, não fala, você não é corintiano. Vamos acalmar. O que você quer que eu fale o quê? Tá uma maravilha, tá tudo tranquilo, não tinha notícia nenhuma hoje. Vamos acalmar. São Paulo tá pegando fogo a política, aonde? Porque é importante. E o jogo que você o Luiz Cunha não é importante. O que é mais importante? Quando cai o diretor de futebol do clube ou o jogo, um jogo do Brasileirão? O jogo. Por que caiu? O jogo. Eu acho que é tão porque caiu, por que aconteceu, a briga que tá acontecendo dentro de São Paulo, política, por causa desse diretor. Porque o presidente bancou o Gustavo, porque o Gustavo tá contratando sem comunicar o diretor de futebol, por isso que o diretor de futebol pediu as contas. Ah, é? É, por isso. É que todo mundo tá falando. Isso é muito mais importante. Não, não é. Mais e pode prejudicar o São Paulo. Fala. Não convém. Continua falando. Olha, você deixou a Mota brava. Ô, Mota. Ah, ela tá muito Não é mimimi, ela o caramba. Velho. Ela o caramba. É respeita. Muito mimimi. Não, querida. Tchau. Não, querida. Para, tá para, tira a mão. Olha, ele tá bravo. Bateu no bar. Tá brava. Brava o caramba. Olha aqui, respeita. Aqui. Vocês, peraí, velho. Vocês têm que ter respeito com o Mota. Ele tá falando do São Paulo. Ele quer falar do São Paulo. Bota a ordem. Respeita esse negócio aí. Corta o microfone todo mundo. Mundo, ele deixa ele falar. Eu vou deixar, ô Mota, só você vai falar agora. Eu cortei o microfone. Todo mundo, pronto. Cara, é chato, tá o seu só ligar. Pronto, só você que vai falar agora. Que falta de respeito com o São Paulo. Mas é mesmo, não é comigo, não. Falta de respeito com o seu Mota. Eu tô cagando pra vocês. Agora, falta de respeito com o São Paulo. Deixa que eu passo o pano, deixa que eu fico bravo. Que falta de respeito. Pode falar, Mota. O São Paulo hoje tá tendo um dia infernal. Tá tendo um dia infernal lá dentro da política do São Paulo. Não. Tava tudo bem, mas só que nos bastidores tá comendo a história, né? Porque o Gustavo tá contratando, o presidente tá bancando o Gustavo. Então, todas as contratações que o São Paulo vai fazer, o Gustavo passa pro presidente e ele aprova. Vai lá, tem o dinheiro. Hã? Deixa o RG, pode abrir, não tem problema. Rolou um ciúme, é isso? Basicamente foi eu isso. Eu não vou falar nada. Entendeu? Então o que acontece? Os caras estão preocupados, o Cunha ficou preocupado e falou, pô, o cara tá passando por cima de mim, eu não sou avisado. Vou abrir a boca, né? Ninguém fala nada comigo, eu sou diretor de futebol. O Gustavo foi lá e contratou o Cueva, certo? O cara se sentiu magoado. Mas não era só isso, tem outras coisas envolvidas. E agora o São Paulo, dentro dos bastidores de São Paulo, tá uma confusão danada para saber quem será o novo diretor de futebol. Dizem que é do grupo do Ataíde. É. Quer dizer, então, o que tava certo desarrumou. E o Leco bancou o Gustavo. Mas, por... o Luiz Cunha, quem colocou foi o Ataíde. Pô, mas que zona, mas não... Que não zona, mas é que ele veio da base, véio, né? Então vai é que é, não, mas foi colocado pelo Ataíde. Mas fala o grupo político. Bagunça, o grupo político do Ataíde. Os caras estão ganhando, olha, os caras estão na Libertadores. Parece que os caras gostam de... Mas é isso coisa que eu tô falando, velho. Por isso que é confusão. Não é possível, velho. Se for verdade aquilo lá, essa história... É muita gente concordo, falando a mesma coisa. Se for verdade... Qual história, velho? O Luiz Cunha tá certíssimo. Porque ele contratava sem... Só pode ter um jogador pra contratar que é preponderante, que é o Maicon. Certo. É uma contratação caríssima pros padrões atuais do futebol brasileiro. Mas é o jogador que deu certo e o São Paulo precisa, né? Se for verdade que tinha sido combinado de contratar ou de anunciar jogador até, até finalizar a contratação do Maicon... Não, mas é, o que eu li, Benji, aqui não foi, não é que foi combinado, é que o Luiz Cunha, ele teria sugerido essa ideia. Não, tem duas versões. E a diretoria, né, não teria catado. E aí contrataram um jogador sem o consentimento dele. Tem duas dele. Versões. Uma que ele seria contratado, mas não seria anunciado agora. E tem outra que ele não era para contratar, porque precisa do dinheiro para contratar esse mais. Outro e agora, presta atenção. É que ele queria dar prioridade para a contratação do Maicon. Se eu sou o presidente do Porto, agora... Ué, os caras estão sem dinheiro? Estão pedindo prorrogação do empréstimo? Estão pedindo isso, aquilo? E tem 2 milhões e meio, 2 milhões de dólar para contratar jogador? Lógico. Eu quero o meu agora. Então, se for verdade essa versão do Luiz Cunha, eu concordo com ele. E o Luiz Cunha foi muito bem também de ter entregado o cargo. Mostrou que não é apegado a não ter essa vaidade de engolir sapo e ficar lá. Agora, se for essa versão... É, que muita gente tá falando a mesma versão. Mas não, né, é estranho? É muito estranho. Vocês ouviram a versão do ele já deu entrevista falando isso. Então, que passaram por cima dele, que ele não era consultado. Mas quem faz as contratações de São Paulo, tá claro que é o Gustavo. Mas se você tem um diretor de futebol... Mas se ele é o diretor... Não, que o Cuia tava fazendo um trabalho mais com vestiário, com jogadores, arrumando a casa. Mas quem traz é o Gustavo. A verdade é essa. Mas o departamento chama o quê? Departamento de futebol. Então... Mas ele foi voto vencido. Pelo que ele mesmo encontrou em entrevista hoje, ele foi voto vencido. Entendeu? Voto vencido em que? Na contratação desse jogador? Sim, exatamente. E quando ele soube, já tinha sido contratado, né? Então, ele ficou puto com essa história e dizem que com outras histórias que a gente não sabe exatamente o que é, né? E a verdade é o seguinte, agora... O Leco colocou todas as fichas dele no Gustavo. Falou, ele é o meu homem forte, eu acredito nele, e ele que vai levar. A frase é boa, né? Ele é meu homem forte. É, geralmente o cara escolhe um, né? Superman. É. Cara, mas e o cara bancou, e agora a responsabilidade do Gustavo ficou muito maior, né? Agora, se isso vai afetar o grupo, porque dizem que o Luiz Cunha que recuperou o Michel Bastos, que conversou, que aquela história que o Michel Bastos iria sair de São Paulo... Quem recuperou o Michel Bastos? Uma foi o próprio Michel Bastos ou foi o Bausa, gente? Não, sim, mas em conversa. Se convém, tu contrata um psicólogo. Não, então, mas diz que ele que foi o psicólogo. Vou te falar. Aí já então, não... Então, mas eu acho que também... É aquela história, todo mundo tá falando assim, ah, o São Paulo agora na Libertadores tá comprometido. Tem dois lados nessa história, que eu acho o seguinte. O Luiz Cunha foi responsável também pela mudança, porque depois da saída do Ataíde, que era um desastre com os jogadores... Veio o Luiz Cunha, que tem, né, capacidade e tá acostumado a tratar com jogadores. Não era um desastre com os jogadores, não. Lógico que era. Não era, não. Ué, Benja, como assim? Um desastre com os jogadores não era, não. O ambiente dentro do São Paulo não melhorou? dentro do vestiário. Você vê jogador falando, você vê jogador reclamando, resolvendo os problemas. Mas isso é muito mais porque o Bauza acertou. Hoje, quem bancou o Bauza, quem trouxe o Bauza foi o Gustavo, e quem bancou foi o Ataíde. Não, mas foi a indicação do Osório, ou é lendo isso daí? Não, que eu saiba foi indicação do Gustavo. Foi o Gustavo que descobriu. E o Bauza, o Ataíde... Mas tá bem claro, Benja, que depois que o Luiz Cunha entrou, melhorou bastante coisa dentro do vestiário. Esse trabalho do e o pintado também. Também. Então, essa questão toda, então eu acho que não é só o Luiz Cunha, gente. Peraí. Um trabalho que tá sendo feito é o Bauza, é o pintado, é o Gustavo. Eu acho que o Luiz Cunha também tem participação nisso. Não é porque o cara saiu que agora acabou o mundo também, né? Mas ô, Mota, nessa briga que aconteceu aí... É porque você falou que era mais importante que o jogo. Mas isso é mais importante. Briga no sentido figurado, porque ninguém saiu na mão ali, mas... Com relação a esse episódio em si, do Luiz Cunha, os bastidores. Do Gustavo, do São Paulo, etc e tal, eu acho que a culpa total nesse episódio é do Leco. Primeiro, quando você tem muito cacique e pouco índio, RG, quando muita gente manda, já fica uma situação um pouco delicada. Porque por mais que você tenha, talvez, ali um grupo... que faça parte de uma administração e que todos possam, talvez, conversar com jogadores, fazerem propostas, etc e tal, uma única pessoa tem o direito, talvez, de dar aquele voto Minerva e falar, agora em diante sou eu que fecho e eu conduzo. Aí tem que jogar tudo para aquele cara para que ele possa dar continuidade na negociação. A partir do momento que você tem duas ou três pessoas aí respondendo pelo clube, tá na cara que mais cedo ou mais tarde vai haver uma divergência de ideias, porque eu não penso igual a você, que não penso igual ao Mota, que não penso igual ao Rudy, que não penso igual ao Domênico, Benjamin, e etc e tal. Então, eu acho que faltou um pouco disso, talvez, pro Leco. De chegar e falar, você vai até aqui, e você é o cara que talvez ali vai dar a cartada final. Porque senão a gente começa a ter um conflito de interesse. Ué, ele é o cara da caneta, né? E apesar, eu não tô falando a fundo aí, porque a gente tá tratando esse fato aqui em cima de suposições. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Em cima do que a mídia tem divulgado, eu tô a favor do Luiz Cunha. Porque hoje pro São Paulo, RG, seria muito mais importante aí, ter a permanência do Maicon, que é um cara que deu certo, é um cara que é líder dentro de campo, do que o Cuevas, que ninguém sabe que vai dar. Entendeu? E o São Paulo parece que investiu a quantia de 8 milhões de reais. Falam aí que o Maicon aí, acho que... Quanto que o Porto tá pedindo no cara? 8 milhões de euros. Então, mas é que tá, Motinha. Já é um valor que dentro de uma composição do que o São Paulo pode oferecer, poderia estar ajudando, né? Ô, mano, mas o que diz é o seguinte também. Que o Maicon já estaria fechado. Por isso que eles estão bancando essa história do Cueva. Olha, e eles não sei não, viu? Então não teria porquê essa Cimeira. Não, então um dos motivos da Cimeira também seria, RG, porque o Cunha não foi comunicado. Não, mas aí, ô Motinha, aí já entra num outro patamar. Mas eu não acho que a contratação do Maicon pode ser que lá pra frente aconteça dele permanecer. Mas hoje, eu não acho que isso aí é fava contada, não. Não acho mas que tá nesse certo, sentido não. Que você falou do Leco, eu discordo no sentido de que, na verdade, o Leco... Ele assumiu o posto de falar assim, não, quem manda sou eu e o Gustavo que vai levar a história. Eu acho que ele só errou de avisar pro cara, entendeu? Falar pro Cunha, você cuida da parte do vestiário, do trato com os jogadores, e quem vai trazer o Gustavo. Mas eu acho... Então, mas é que tá, Motinha, faltou mim, talvez ter dito pro Cunha justamente isso daí, falar, Cunha, o negócio é o seguinte... Você vai servir, talvez, como elo ali entre o campo e a diretoria. Exatamente. Você não passa disso. Você não vai conversar com jogadores, você não vai sugerir nomes, você não vai discutir absolutamente nada disso. Você não participa dessa área. Essa área, ela é exclusiva entre a minha relação com o Gustavo. Ponto. Acabou aí. O cara, teoricamente, saberia o lugar dele. Mas agora, a partir do momento que você vai dando corda... Mas é muito estranho, né, mano? Não ter tido esse organograma. Será que não havia a clareza pra ele? Mas é óbvio que não. Tanto é que ele pediu pra sair do cargo por causa disso. Se ele tivesse essa consciência de que ele serviria apenas como um elo entre campo e diretoria, ele não teria feito o que ele fez, que era pedir a renúncia do cargo dele. Mas estranho, velho. Então, agora tudo isso aí, a gente fica preocupado aí com o desenrolar da Libertadores, né? O que vai acontecer no elenco? Até sobre isso, né? Acabei de ter uma informação aqui, boa noite a todos. Alexandre Impretzel. Impretzel com Z, né? A numeróloga falou, pra colocar Z no final. Boa noite a todos, né? Fala logo, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Já falou. Boa noite a todos. Já falou isso. É que eu tenho toque, né? Eu tenho que falar três vezes boa noite. Tá, já falou, vai. Uma curiosidade, você palitou o dente com dinamite? Foi isso? Eu vou processar você, né? Sua carreira vai acabar igual do MC, que acabou. Cuidado, hein? É mesmo, forte no mercado. Fita que foi essa aí. Peraí, peraí, você vai falar. Antes não, o que, qualquer... que ele falou depois? Eu não vi essa informação, mas você é repórter. É coisa rápida, né? Repórter do que interessa, certo, para a humanidade, né? Ó, olha só. O grupo não está, não vai rachar, o grupo está forte. Acabei de apurar isso. É verdade. Acabei de apurar aqui no bate-papo da UOL. Ah, ele falou isso aí. Tava conversando agora aqui no bate-papo da UOL. E aí o SP42 acabou de me confirmar. SP42. No bate-papo da UOL. Pô, existe ainda bate-papo. SP42 acabou de me dizer que não tem grupo rachado. Qual é o seu nick? Impresso, seu jornalista. Você coloca isso? Claro, eu não sou. Você não fica anônimo. Eu não, né? Então não fica fake. O SP42 e o Tricolocos falaram que tem carta branca dentro de São Paulo, né? Com certeza. Que não vai rachar, então cravo aqui no ar. Minhas fontes são fortes. Eita, olha, que coisa, hein? Tá que cravado, ótimo. Né? Obrigado, valeu. De nada, olha, outra notícia agora no treino, parece que o Lucas Fernandes machucou. Certo. O Mena machucou. Então, o Balsa vai ter que dar o jeito. Uma semana terrível, velho. Caramba. Todo mundo machuca. Ah. Né? Então, e. Dizem. Que o Ganso realmente está bem encaminhado mesmo. Tá quase fechado. Denis falou que. O Ganso vai pra onde? Ficar no São Paulo. Ah, vai ficar no São Paulo, tá. E o Denis falou que o São Paulo está palavrado com ele a renovação do contrato dele. O Denis. Isso é bom ou é ruim, Mota? Olha, depois que o Denis levou aquela pancada, velho, ele virou meio Frankenstein, né? Eu acho que ele... O Jason, né? Ele virou meio Jason e tal. Vai melhorar agora? É, baixou o espírito nele, velho. Não sei. Ele tá meio malandrão, sabe? Virou aquele goleiro malandro, vai pra cima. Entendi. Entendeu? Eu acho que de repente, acordou, quem sabe... Acordou, mano. Acordou. Acho que o Denis acordou pra vida, velho. Tá certo. Bom, esse é o Estádio 97 na Energia 97. E agora? E aí, hein? O que você tá achando da semana, você, meu amigo? Olha, a minha semana... A semana do Mano, a semana de todos aqui, a gente deve estar ótima, né? Ou melhor, olha, tá irresistível, com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo que você ouviu, viu? 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. E não é brincadeira, não. É 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu aqui, como todos do Estádio 97. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Desta vez, o sabor é frango com catupiry. Que delícia, hein? Ah, que maravilha. É só ficar atento aí e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. E aí, hein? Que tal aproveitar agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite, hein? E para fechar, vou repetir mais uma vez, hein? Semana irresistível Pizza Hut, 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Estádio 97 na Energia 97, em nome de GM, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Em nome de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. HDI Seguros é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos às primeiras ligações, primeiros ouvintes. Hoje, lembrando, só ouvinte virgem, aquele ouvinte que nunca conseguiu ligar aqui vai ter a oportunidade de ligar hoje, que é terça-feira. Lembrando, ligando aqui dizendo assim, ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre na sexta-feira. Sexta-feira, inclusive, estaremos lá. Já no resort do estádio. Vamos fazer na outra, na sexta da semana que vem. Ah, na outra, não é essa? Vamos fazer na outra, porque tem o resort, então vamos fazer pra outra. Concorre na próxima sexta-feira a um kit maravilhoso da Dutra Máquinas, tá bom? Boa. Lembrando que também todo mundo concorre no final do programa, aquele boné Vista Aérea, também camiseta, presente da Fit Camisetas aqui do estádio 97 e um jogo de futebol de dados do um presente aí do Sem Parar, tá bom? Tem torcida... Camarote único, torcida Estádio 97, camarote único para Palmeiras e Corinthians neste domingo, hein? E vai entrar no ar aqui, claro, só torcedores do Verdão, dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97, você garante sua vaga. Tem que falar. Eu quero ir na torcida Estádio 97 para garantir sua vaga. Lembrando, a vaga é única, ou seja, Não adianta você ficar, ah, mas eu tô com meu menino que tem 3 anos, meu menino de 5 anos, não tem jeito. Levar meu pai. Não, não dá, não dá. Vaga é única, levar uma vaga mulher. Pra pessoa. Não pode dá. Levar a mulher? Não dá, não dá. Pode levar o pai? Não pode levar ninguém, pode levar ele. Pode levar o tio? Ele leva ele mesmo. Porra, então não pede pra levar ninguém, cacete. Não dá, não adianta. A vaga não dá pra levar acompanhante. Porra. A única forma não dá de, golpe olha, não, hein? A única forma de você conseguir 2 vagas é você ligar, consegue a vaga e pede pra tua mulher ligar. É. Aí sua mulher conseguir ligar e falar, eu quero ir na torcida. Você aí fica tentando, na hora que a gente atender, você passa pra ela. Exatamente, aí sim. E não adianta enganar a gente não, que a gente tem o dado. Mais. É. Aquele que pedir pra levar... Você vai? Não, não vai. Não, o RG, teve um cara que levou lá, né, no São Paulo. Não. Chegou lá e falou, ô, o Sombra falou, eu falei, meu, você tem certeza, velho? Tem certeza, pega que eu vou... Aí ele não esperava essa, eu liguei pro bar, velho. Não, mano. O bar falou, para, não tem. O bar falou, vou até ouvir de novo. Putz, e o cara era palmeirense. Imagina. Não, não dá, não adianta. A vaga é individual, não tem jeito, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro os ouvintes ligando. A Asdrubal vai tocar agora, hein? Fala, RG. Posso fazer uma pergunta? Mano, pergunta? Sim. Você tem calma, notícias, mano. Alguma novidade aí da sua nova tribo? Qual a minha nova tribo? RG número 2. Celebridades. Eu? Por quê? Eu não, RG. Não tenho, não. Eu não sou. Mano, eu não sou celebridade. Uma celebridade. Não sou, não. Mano, é sim. Você é uma não. Celebridade. Ué, acho que é. Domênico, você concorda você comigo ou não? Concordo. Não, você já RG passou. Tá irônico. Você passou. Ô, você concorda comigo ou não? Concordo. Você passou não, de não, ser uma Mota, figura... Você concorda comigo ou não? Pô, muito mais. Não, você olha, passou de ser um uma figura comum para não, uma figura... Twitter, Instagram, uma personalidade. Facebook. E tenha isso com muito orgulho, meu amigo. Não, mas, RG, ué. Não sou, não. Eu agradeço as palavras. E trabalhou aí, muito para chegar aí. São palavras de coração, RG. Não, mas eu não sou celebridade, não. Eu tô longe. E nem quero ser RG número 2. Não. Mas, RG, deixa eu te perguntar. Você que é um cara que tá sempre inteirado aí no mundo das notícias aí. O Biel agora ele foi proibido, a gente comentou ontem a respeito da situação, que ele agora ele foi impedido de carregar a tocha, né? Essa é a primeira nossa, punição. Nossa, que grande perda, hein, meu? E a segunda... Mas qual foi o argumento que ele falou pra repórter? Porque pra quem não acompanhou, Domênico, ele falou alguma gracinha pra repórter. Que eu procuro aqui, mano. Pega aí, pra gente pegar na íntegra, porque isso daí tem que valorizar o produto. Estão divulgando, viu, mano? O que aconteceu? Fala divulgando... pra nós o que aconteceu. Conta pro ouvinte que ligou o rádio, de repente ele não sabe o que aconteceu com o negócio do MC Biel. Ele parece que desrespeitou uma repórter. Ele foi meio pedroca. É. E aí mas ele brincou ou ele falou sério? Ele foi fascista. Entendeu? Ah, tá. Pega aí. Ele partiu como se ele fosse, né, o soberano. E aí a repórter não gostou e deu foi queixa. Foi pra cima dele? Foi, deu queixa. E, né, mas o que será que ele falou? Te envergo? Sei lá. Não, parece que bem pedroca. Não, eu ouvi dizer que ele falou que se levasse ela para um motel, estupraria ela. É. Foi isso que ele falou? Era nesse, e falou outras coisas. Não, assim mesmo. Não sei a palavra certa. Ela foi chamada. Segunda aqui, ó. Segunda. Quer ver? O TV Foco. Eu li em algum lugar nesse negócio. Não, vem aí. Ela foi chamada por ele de gostosinha. Gostosinha. E ele diz pra ela que a quebraria no meio se a pegasse. Mas teoricamente foi isso que ele falou pra depois ela. Depois mandou sentar no colo, foi isso? Teve um monte de coisa. Mas foi o que o mano falou. Mas só, parece que eu li no jornal. Mas quebrar no meio é tipo passar madeira. É uma expressão de quero transar com você. Não é bater, você não vai falar um negócio comigo. Desse pra repórter. Eu só tô explicando o que é, só. Porque você explicar, porque o marido da Maria da Penha também devia falar, vou te quebrar no meio, era no outro sentido. Bom, mas enfim, mano, teve uma série, a polícia parece que tá... gente, é verdade, precisa explicar, porque muitas vezes uma frase, amigo gato, pode ter uma conotação pra um e pode ter uma outra conotação pro outro. Enfim, resumindo, ele se enrolou todo, a polícia, aproveitando aí também, já tá em cima, né, pra dar umas duras nele. E o pior disso é o prejuízo que o cara tá levando. Não pôde levar a tocha e a Globo já tirou a música dele, que seria da novela agora. É mesmo? Não vai tocar mais. Que gracinha aí. Cara que custou essa daí, não é, gato? Então você imagina a cabeça... Custou cara essa gracinha desse maluco. Você imagina a cabeça do cara. E provavelmente, com certeza, vão começar a cancelar show do cara, né? Parece que ele cancelou 4 já também. Eita. E a Globo vetou ele. Então, é o seguinte, cara, do Faustão. Se peixe que não fala nada morre pela boca, você imagina quem fala. Então, se lascou. Lascou tudo louco, né? Luiz de louco, achou que era o gostoso, se lascou. Chamou ela de gostosinha também. Começa a achar que é Deus, né, velho? É verdade. Essa daí foi a mais branda, né? Perto do que ele falou pra ela. É. Tá bom, é isso aí, Domenico. Tem de ouvinte aí. Vamos à primeira ligação. As Grubo Tocou tem ouvinte pra participar aqui no estádio. Vamos lá. Hasta la vista, baby. Tá limpo. Alô? Alô? Quem fala? É Johnny. Como? Drone. Johnny. Johnny. Isto. Ô, Johnny, tudo bom? Tudo bem, e você, Domenico? Bom, Johnny... Ele é um Phantom 5, é o drone. É. Johnny, Johnny do quê? Neves Bejarano. Melhorano? Bejarano. Tá certo. E quantos anos você tem? Eu tenho 4.3. LG, é. 4.3 hoje. Que porra é essa, Domenico? Onde você viu isso? É, que domínio. Falou aí, eu vi o quê? Porra, um puta de um frio desse, você fala que tá melhorando, velho. Ah, então, sensacional! Trocadilho! Vai piorar, velho. Porra. 10! 10zinho. Esse, dezinho, esse puxa, ô, Drone, e você já se ferrou por ter dado uma cantada em alguma mulher e ter quebrado a cara igual o Biel ou não? Não. Não. Ah, nunca. duvido. Você nunca perdeu o emprego por ter cantado tua chefe? Não, mas também, velho, o cara tem que ser sem noção, né, velho? Cantar a chefe, eu tô tranquilo. Você nunca mandou aquela, quero vestir a menina dos seus olhos? Opa, aí sim. Aí mandou, tá aí vendo? Sim, já mandou essa aí, tá vendo? Eu saio à noite direto, aí costumo me dar mal com meus chavecos, mas isso faz a mulher dar risada. Mas você não precisa mais. E eu vou. Eu ainda preciso. Ela gosta de uma estilingada. Você já não tá direto? Ela gosta de ela dorme. Uma sua ficante aí? Quando é uma e meia, ela dorme e eu vou por acaso. Ah, entendi. Outro dia estava eu no Vila Mix. Ora, você sai essa hora? Você tá saindo, caramba. Cheguei numa pituquinha gostosinha, ela tinha aquela cova muito característica. Covinha. Eu falei, eu queria ser um defunto para estar na sua cova. Você mandou essa aí? Ela cuspiu na minha cara, eu fui atrás dela e no final da noite ficamos muito gostosos. Que beleza, hein? No final da noite ela te fez uma massagem cardíaca pela boca. Radical. Johnny, e aí, cara, qual que é o bairro? O bairro, o Benjamin, tá aí hoje? Tá aqui, se você mentir... Tá embaixo do pé de pêssego. Vai, amigo, vai. Vai. Fala. É Parque Léo, Benja. Como? Parque Léo. Léo, Parque Léo. Parque Léo. Ah, essa é o Léo, hein, velho? Ai, Parque Léo. Meu Deus. Zona Norte. Opa. Acertou. Olha, esse é melhor que o original. Olha os trouxas aqui fora, aqui, ó. Esse é melhor, RG. Esse é melhor que o original. Que isso? Tá louco, esse velho. Esse não usa aplicativo, velho. Eu juro pra esse você. Esse não precisa de aplicativo, velho. Eu chutei, mano. Ué, lógico, todo mundo sabe. Todo mundo viu. Precisa falar que esse é melhor que o original. Oh, esse não precisa de computador, obrigado, já acertou também. Mesmo. Oh, e qual que é o time, brother? Aí, mano, sabe o hino? Que hino? O hino do Palestra. Aí, prega. Aí, vacilão. É nóis, quem é enganar, nóis. Quem engana, já é nóis, Dudu. Claro que é nóis. Catal. Claro. E aí, cara, agora vamos aí, pegar aí o time do Corinthians, né? No domingo aí. O que você tá achando aí, cara? Olha, eu tô achando que nós vamos passo cabeça, viu, Dudu? Eu também tô achando que o Palmeiras agora tá embalado, hein? Olha, sem querer desanimar você, o Norberto, nem o Lolo. Não. Eu acredito sempre no Palestra. Só lembrando que a zaga vai ser Roger Carvalho e Edu Dracena. É, isso que é o meu medo. Edu Dracena? Não, pera, como assim Edu Dracena? Não. É só pra lembrar. É o que treinou hoje contra o Nacional da Madeira, do Paulista. Edu Dracena? Faz quanto tempo que não joga? É o que tá rolando aí. Tá voltando agora, já vai colocar cá. O problema é assim, o Vitor Hugo é o melhor zagueiro que nós temos. Ele tomou o terceiro amarelo e não pode jogar. Agora, o que que acontece, né? Vai ter que jogar, vai ter que colocar um cara lá. Eu acho que o Thiago deve jogar, porque o Thiago tá indo bem. Ele não vai tirar o Thiago. Olha, o Thiago... O Thiago vai bem com o Vitor Hugo, né? É, mas ó, ele... É, ele não inspira confiança, né? Contra as meninas foi ele que errou. É, ele errou aquele tempo de bola, mas no resto ele não... O gol do Alan Patrice... O Thiago não vem errando, consequentemente não vem errando. Mas não vem acertando, né? Não, vovó, você também tá sendo rude com ele, hein? É, tá bom. Tá sendo rude com o rapaz, porque eu tô com medo que esses meninos jogam na zaga sem o Vitor Hugo. Não, mas também não, calma. O Vitor Hugo, por exemplo, um jogo há muito tempo atrás, ele errou contra o Corinthians, ele deu um gol pro Corinthians, ué, esqueceram? Quem? E nem por isso, mano, ele foi taxado no time. O pessoal ficou meio assim puto com ele, Mas aí depois ele cresceu mais. Mas foi um erro de recuo de bola, então, que depois ele... errou, ele deu o gol pro cara. Não, mas não foi técnica de posicionamento. Ele sempre foi bom jogador, sim, viu? Sim, esse sim. Jogo aí, ô então, Lolo, ele tava bem, hoje, viu? Hoje é o melhor zagueiro que temos aí do Brasil, Palmeiras. De atividade. Brasil. É um dos melhores, sim. Ah, é o melhor. Mas é um dos melhores, sim. Não, o melhor é o Jeromel. Está louco. Tá bom, não, mas... tá louco. Você tá maluco. O melhor zagueiro do Brasil, peraí, você vai falar que o Vitor Hugo joga mais que o Jeromel, é isso que eu tô ouvindo aqui? Eu não troco hoje. Nossa senhora. Vamos trocar o Jeromel pelo Vitor Hugo. Ô, produção, me traga um 38 aqui que eu vou dar um tiro na cabeça. Mas os dois jogando junto é a melhor zaga do campeonato. Mas eu não trocaria. Mas, gente, vamos fazer uma enquete aqui. Benjamin, Jeromel ou Vitor Hugo? Vitor Hugo. Jeromel, o Jeromel joga muito. RG número 2, Jeromel ou Vitor Hugo? Hoje é Jeromel. Mota. Jeromel ou Vitor Hugo? Reconhecendo Jeromel, que o Vitor Hugo joga. Ô, Rude, não, que vó, Rude, seja sincero. Vó, seja sincero. Vó, pergunta pra vó. Não, Rude. Hoje, Jeromel, eu acho que ele é o melhor. Rude. Mas os dois juntos na zaga é o melhor zagueiro. Eu acho o Vitor Hugo bom zagueiro joga também. Bola. Mas achar o melhor zagueiro do Jeromel, Brasil é o Jeromel. Achar o Jeromel melhor não é menosprezar o Vitor Hugo. Não é, depreciar, né? E como é que fala? Depreciável. Eu não entendo como é que o Dunga não levou o Jeromel. Olha, vocês podem gostar do Jeromel, mas eu tenho o direito de gostar de quem eu quiser. Claro. Se hoje o cara chega assim, vai trocar pau a pau o Jeromel com o Vitor Hugo, eu não troco. Pronto, eu não troco. Essa é o que você tem. Mas você está acompanhando o Jeromel? Se, e vocês estão acompanhando o Vitor Hugo? Óbvio. Aí é que tá. Eu assisto todos os jogos. Todo mundo que falou, vê jogo do Palmeiras com o Vitor Hugo. Eu tô aí falando de Jeromel. Ninguém tá criticando o Vitor Hugo. Não é palmeirense. Mas ninguém tá criticando o Vitor Hugo. Se você Vitor Hugo é muito bom. Ô, Johnny, você troca hoje o... Como é que é o nome aí, do... Pedro Jeromel. É, o Jeromel. O Jeromel, desculpa. Eu vou falar Gargamel. O Jeromel pelo Vitor Hugo, você trocaria hoje? É claro que não, Ludo. Nós estamos pronto. Aqui artilheiro, mas, pô. Você tá louco? Não, eu não trocaria. Eu só disse que hoje o Jeromel tá... Eu respeito a sanidade de vocês. A torcida do Palmeiras inteira não trocaria ele. Não trocaria. Pronto. Tá certo o que eu tô falando. Não trocaria. Agora, se você falar assim, você gostaria de tê-lo ao lado do Vitor... Beleza? Isso, é isso. Opa, aí sim. Mas, eu gostaria de ter um jogador bom. Achar o Jeromel melhor que o Vitor Hugo... Não, mas eu não... Mas eu não estou... O Vitor Hugo é ruim. Espera para ver alguém. O que surgiu de discussão aqui, Benjamin, não foi isso. Ninguém falou que... Não, vocês falaram que o Vitor Hugo... Não, que vocês falaram que o Vitor Hugo é o melhor zagueiro do Brasil. Eu falei, avó. A avó falou e eu acho que ele é um dos melhores. Aí. Com certeza, ele é um dos melhores do Brasil, sim. Fala pro Vilhena fazer o enquete no Twitch. Mas ele tem o direito de achar. Mas a enquete lá, vai vir com São Paulino, vai vir um monte de cara lá que vai falar que é o outro. Não tem... Se aqui já deu, velho, os caras não assistem. Mas nada a ver que é do Palmeiras. Não, não é que não assiste, agora, é que a gente assiste, é por isso que ele tá falando. O Dudu joga no Palmeiras, vou te falar pra mim. Não, mas aqui a discussão não era. Essa discussão é: você tem o Vitor Hugo. O Vilhena fez já, viu, Lolo? Você prefere trocar o Vitor Hugo pelo Jeromel? Essa é a pergunta que tinha que ser feita. E o Jeromel tem 31 anos de idade. E eu não troco. Ué, não troco. Anos. Ninguém tá discutindo idade aqui. Ninguém quer casar com o cara. Galinha. A gente tá falando aqui quem joga mais bola ou só a bisca. Agora, ô Johnny, você acha que o Alexander, que foi pego no antidop, vai fazer falta? Olha, Dodô, eu acho que não. Sabe por quê? Porque nós estamos jogando bem sem aquele cara fixo na frente. Eu acho que o Gabriel Jesus, o Dudu, eles podem fazer essa vez aí. Aí também tem o Barrios, né? E também o Barrios pode entrar. Ele jogou hoje, viu? O jogo Barrios, e fez gol. Barrios. O jogo treino contra o Nacional Paulista da Madeira. Então, tranquilo. Então, tranquilo, não vai fazer falta, não, Dodô. Tranquilo. Nesse jogo aí, nossa melhor defesa vai ser o ataque, viu, Dodô? O negócio é não deixar a bola lá pra trás, é do meio pra frente. E vou dizer uma coisa pra você, o Palmeiras insistentemente, em todos esses jogos aí que o Palmeiras jogou, ele, tirando o jogo contra a Ponte Preta, no segundo tempo tudo bem, mas no primeiro tempo foi muito mal. Tirando o primeiro tempo da Ponte Preta, os demais jogos, até contra o São Paulo também, que não foi muito bem, tiraria o jogo de São Paulo e a Ponte Preta foram os jogos que se perdeu. Os outros jogos aí, os quatro outros jogos que o Palmeiras venceu, ele vem buscando ataque assim. Ele pode tomar gol, mas ele tá fazendo dois. Sim. Toma um gol, mas faz dois. Sabe assim, EG? Você vê, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, que foi 4-3, né? Ele pode tomar gol, mas tá buscando gol o tempo inteiro, cara. Vai buscando e não tem conversa, né? Uma coisa que a gente não tinha há muito tempo, né, Johnny? Exatamente. Tava muito mal. Eu acho que o Cuca, ele realmente, ele corrigiu essa grande falha, que é o chutão, a bola pra frente, né? O Palmeiras rifava muita bola, né? Rifava muita bola. A gente joga certinho, né? A gente tenta. Aí o time começou a mostrar o resultado, né, Dodô? Bola no pé é outra coisa. Tomara que agora a coisa ande, né? A gente, vamos ver. A gente joga certinho agora com vai, esse. Agora vai. Com agora aquele jogador. A gente agora. Eu queria dizer que eu tô com o Cuquinha aqui, né? Cuquinha? É, olha lá, tá com mimimi agora. Não quer entrar, não quer imitar em cima. Então a gente lembra que. O que foi, Cuca? Que isso? Agora olha, o Johnny. Você perguntou, eu vou responder. Não, tudo bem, pode responder. A gente lembrou que o Vitor Hugo não vai jogar. Vai dando uma tristezinha. Né? Isso até acho que eu vou chorar, viu? Aquela friozinha, né? Vai dando, vai mesmo. Vai dando, mas vai dar tudo certo. Vai. Vai ser campeão. É, Cuca, eu espero. Tomara? Tomara? Mas tá bom. Agora, olha, depois desse jogo do Corinthians, ô Johnny, que é um clássico, aliás, o maior clássico do mundo, que é esse jogo aí, o Palmeiras tem uma sequência teoricamente... Que bobagem, ué, o maior clássico do mundo, indiscutivelmente. E olha, outra coisa, o David Braz é melhor que esse Vitor Hugo aí. Nossa senhora. David Braz, quero avisar vocês... Quem que vende mais camisa no Santos é o David Braz. Vitor Hugo, qual é a camisa? Peraí, Regina. Peraí, qual que é a camisa do Vitor Hugo? Qual o número? Aí, seu trouxa, você não sabe, né? Trouxa. Aí, se soubesse, saberia o número da camisa. Zedão, David Braz não tá fazendo. Para. Nem o Santista que gosta disso. Aí não, Zedão. Vou dizer uma coisa pra você, Johnny. O Palmeiras tem uma sequência mais, teoricamente, teórica, porque tudo é teoria, né? Mas ela parece ser mais fácil, hein? Aí que é o problema. É verdade. Ó, aí o Palmeiras que é o problema. O ano passado o Palmeiras não se deu bem com os pequenos, né? Então, mas olha só. Esse ano perdeu da Ponte do São Paulo. A sequência é. Tá chamando o próximo, São Paulo de pequeno? O próximo jogo depois do Corinthians é Coritiba lá, RG, tá? Coritiba lá, depois Santa Cruz aqui, depois pega América aqui. É a sequência que tem que lavar a égua, velho. Né? Aí tem um joguinho mais ou menos complicado, que também não é tão complicado, pela tabela. Cruzeiro lá, né? Que tá mal, né, Dudu? Que tá mal. Depois Figueirense aqui. Olha a sequência, cara. Depois tem Sport lá, que também é lá, mas não tá bem o Sport. Então, na teoria, é pra deitar depois, e rolar, aí depois é o clássico Palmeiras e Santos na 14ª rodada. Na teoria, é pra deitar e rolar. Mas você vê, né, tem um só... Aí que tá. O ano passado... A gente pegou uns times menores, aí se complicou. Eu espero que esse ano não tenha problema com os times menores. Ó, perdeu pra poder em fazer. Casa pro Atlético Friburguense, pro Goiano. É. Perdeu. Não. Se faz uma sequência então, dessa aí. Eu falo, teoricamente, é uma sequência mais tranquila, né? É, o time é melhor, tipo, dá um ânimo melhor, né? Então tá bom. Você quer mandar abraço pra alguém, Johnny? Ó, eu queria sim, mas antes eu queria participar aí da. Estádio 97. Acabou, velho. Não, começou não, agora, não. Tá louco? Que acabou. Mas como é que aí, fala? Coração, mas mano. Como é que fala? Mas tem que falar a frase certa aqui. Eu quero participar do não, não, estádio. Não, não, não. É quase isso. É quase isso? É, eu quero. Eu quero. Você quer fazer o quê? Eu quero você, Domênico. Tua mãe? Só se trazer tua mãe aqui. Eu quero o quê? Quero ir, vai. Eu quero ir. Ah. No camarote 1. Não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não. Quero ir aonde? Torcida qual? Qual é o nome do programa? Torcida Estádio 97. Difícil, né? Olha, eu vou abrir essa exceção, eu não deveria, mas vou abrir pra você. Os caras querem ir, mas porra, é um sacrifício. Tem que falar, eu quero ir na Torcida Estádio 97. Não é difícil. É fácil. Quando começou o programa? O último nome dele. Qual que é o teu último nome, Johnny? É Bejarano. Bejarano. Bejaranos? Bejarano. Isso. Olha, então você é o seguinte, você ganhou a vaga, você tem que estar a partir das 14 horas, você vai entrar pelo estacionamento no portão C1, lá na rua Padre Antônio Tomás, 72. Você entra pelo portão C1, vai pegar o elevador, sobe até o quarto andar, vai ver lá as meninas do camarote único lá, tá bom? E aí é facinho, fala lá, ó, ganhei lá no estádio 87 aí a minha vaga, tá bom? Maravilha, posso mandar um abraço agora? Mande. Queria mandar um abraço pro pessoal lá da feira onde eu trabalho, pessoal do Sub-100 lá, futebol de quarta-feira, pessoal certo. Do Fute de domingo, Fute Neymar, e o pessoal do Originais também. Legal, Johnny, um grande abraço para você, obrigado, valeu. Obrigado, Dô. Tudo de bom. Um abraço, pessoal. Valeu. Seu estádio 97 na Energia 97, mas antes, agora, o Mano vem com o recado da Bozano, né, Mano? Opa, vamos lá, Domenico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada, sabe? É, então, irmão. Pois é, Todos nós temos aqueles dias que valem por três. É ou não é verdade? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é top demais, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção, cara. E nesse mês, ó, relembrando, o ouvinte do Estádio 97 que participar do programa dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de GM, um oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. E agora o Benjinha vem com um recado de Esser. Presta atenção, amigo. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mó em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900. E fale com o consultor Esser. Porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. É isso aí. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Olha só, vamos ver aqui algumas mensagens que chegaram aqui também. Deixa eu ver se chegou mensagem, bastante mensagem pelo aplicativo. A gente já manda agora também, né? Tem umas mensagens que chegaram pra gente aqui. Por exemplo, aqui o Wesley. Wesley da Silva Oliveira. Boa tarde, Benja. Você está voando hoje no Estádio 97. Acho muito engraçado quando você zoa o Mota. Vai zoar teu pai. Eu não zoo o Mota. Infelizmente, eu converso. O Mota não tem argumento. O Mota apela. Só isso. Porque... o Mota está exagerando com você. Eu não zoei hoje. Eu apenas falei. O Mota falar que o jogo não é importante. A coisa mais importante é o jogo. O resto que não é importante. Agora eu averiguei algumas informações, ô Mota. Eu saí do estúdio, dei cerca de 4 a 5 telefonemas. Isso é jornalismo, hein? Parabéns. É, pra ter informação. E eu tenho umas informações detalhadas aí da saída do Luiz Cunha. Quais? O Luiz Cunha quis fazer um braço de ferro com o Leco. Porque quem manda no São Paulo é o Leco. Também não é o Gustavo que manda. O Gustavo sugere coisas e o Leco vai lá e fala sim ou não. Mas o braço de ferro não teria sido com o Gustavo? Não, você fazer um braço de ferro com o Gustavo é você fazer um braço de ferro com o Leco. Mas não foi o Leco que colocou o Luiz Cunha? Foi uma indicação do Ataíde. Agora, soube que o Leco, que o Luiz Cunha queria mudar tudo no São Paulo. O plano dele, aí que você vai ver. Era mudar todo mundo do departamento de futebol profissional por o pessoal de Cotia. E no final do ano trocar o Balsa. Inclusive tirar o pintado. Ele também pediu pra trocar, ele falou, vamos trocar o Balsa no final do ano. E o Leco teria falado, o Luiz Cunha, tá maluco? Porque manda aqui sou eu, segundo, que não tem nada disso aí. E do jogador, no São Paulo, é hoje mais ou menos assim, por exemplo, no Corinthians. Corinthians, alguém sugere alguma coisa, você tem lá umas pessoas que decidem, e às vezes você volta vencido. E que desse no jogador... No Corinthians lá é o jogador, Obama, a Angela Merkel... Jogador que foi contratado, o Cueva, o peruano... Cueva. O Luiz Cunha tá também participou das contratações, só que chegou no final dessa transação, ele falou que não era hora de contratar, tá? O Leco falou, não, ele vai contratar. Vai contratar o jogador. Ah, mas virou birrinho, então. Então, o negócio, mas o que mais chamou a atenção foi isso, que ele queria mudar todo o departamento profissional pelos funcionários de Cotia e propôs a troca do Bauza no final do ano. E o Leco falou, não, não vai mexer em nada aqui. Entendeu? E tem outras coisas ali. Mas qual também teria sido? E nem seria a hora agora para fazer isso. Sabendo da alegação que ele deu para trocar o Balsa e fazer essa alteração. Por exemplo, um planejamento o que ele fez. O que pode acontecer é o seguinte, o Luiz Cunha, talvez se... Subiu a cabeça o poder. É, talvez está sendo... Se empolgou? Talvez se empolgou um pouco, porque, por exemplo, quando ele chegou lá na Cotia, nas categorias de base lá, o São Paulo foi campeão da Libertadores, agora o São Paulo foi campeão sub-20, se não me engano, campeão da Libertadores, agora de base. É? Isso, das categorias de base. E o Luiz Cunha era o diretor. Sim. Mas não é o Luiz Cunha que montou o time. Ele veio de lá. Ele chegou, a estrutura estava pronta, entendeu? Sim. Então, talvez o cara daí achou, olha, ganhou por minha causa, eu sou campeão da Libertadores porque eu montei tudo. E sobre outra coisa, Moto, que vai contrário ao que você disse. O ambiente com jogadores não era essa maravilha que você está falando. E três pessoas diferentes falaram para mim agora que, internamente, que não muda absolutamente nada no São Paulo. Nada. Zero. Zero. Nada. Nada. O cara falou para mim, nada. E o novo diretor de futebol não foi escolhido. Vamos ver, porque... O que acontece? O diretor de futebol... que não é remunerado, o cara mais político, um cargo político. É, foi o que eu falei no começo. O executivo do futebol é o cara que toca, que faz as coisas acontecer. Então, é isso aí. É o que eu falei. O principal desse negócio aí, ele queria mudar todo o departamento profissional, trazer os caras de Cotia e tirar os caras do futebol, e no final do ano que ele propôs também trocar o Bauza, o Leco falou, quem toma as decisões de São Paulo, quem decide tudo é o Leco. É que o Rogério Ceni hoje, Benjamin, ele tem outros objetivos, inclusive ele tá lá com a seleção brasileira, vai jogar com o Haiti, mas um cara que teoricamente teria esse perfil para assumir hoje essa condição, esse posto no São Paulo, poderia ser o Rogério Ceni. É um cara que tem moral perante a torcida, é um cara que tem moral perante o... Hoje? Para esse cargo? Não, primeiro que não é remunerado, o Rogério não... mas é que tá, pelo amor ao São Paulo. Não, que amor? Ué, por que não? Segundo, o Rogério não precisa de dinheiro, você não pode ter um diretor de futebol... Não remunerado? Não remunerado, que seja Muricy, Rogério Ceni. Gente, vocês estão loucos. Você não pode ter um nome desse. Eu acho que pode. Mas não, você, não pode ter. Acho que... É um querido. Por que não? Boa noite pra vocês. Porque é um nome... Eu lembro uma vez que Deus... Não, entendeu? Só pra saber, por que não pode? Eu vou te explicar o porquê. E você entende que Deus o tem em bom lugar, que eu adorava o Juvenal Juventus. Quando eu entrevistei ele na Fox, o último programa que ele foi, ele falou, eu incomodo o Aidar, porque eu sou carismático, as pessoas querem falar comigo, os jogadores gostam de mim, a imprensa gosta de mim, e eu ofusco o cara, entendeu? É isso, você não pode ter. Mas o Rogério aí poderia trabalhar na retaguarda, ele não precisa prometer da cara. Rogério não vai trabalhar sem ser remunerado. Yes. Mas você é o contador dele? Ou você é o ombudsman do cara? Então liga pro Rogério e pergunta se por ele... Por amor, já... velho. Cadê o amor que ele tem pelo São Paulo? Ué, era hora de mostrar. Foram 20 agora. Anos de São Paulo. Ô, Benja, o amor dele. Ele continua amando, mas ninguém vai amar... Olha, vamos ver bem o seguinte, né? Ô Benjamin. Senhor? Primeiro, quando eu vi a notícia... Vem uma coisa meio ruim, porque você fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Mas se o time tá indo bem, quando acontece esse tipo de ruptura, você fala assim, puta, que chato. Por quê, né? Por que que tá, né? Que chato. Aí você já começa a pensar, olha, pode mexer dentro alguma coisa, né? Ok. Aí você vai, beleza, sem fazer julgamentos. Entendo aí, no caso, sem saber o que aconteceu... que você não pode, às vezes, numa empresa, você colocar duas pessoas, teoricamente, no mesmo patamar... E as duas mandando. Isso não faz sentido nenhum. Eu falei no começo do programa isso aí. Isso não faz sentido nenhum. Porque se um já não discorda do outro quanto o que está acontecendo, já está errado. Porque não adianta dizer que, hierarquicamente, esse está abaixo daquele... Os dois têm poder, os dois mandam. Porque se os dois têm poder, o que não importa é a teoria. Na prática... é o que vale. É que cada um tem que estar na sua seara, né? Não adianta... Mas é que tá. Mas será que determinou a seara? Fala assim, ó, a sua seara, amigo, é essa, é conversar com o jogador. Ah, certamente a seara do outro é planejar o futebol e contratar jogador. A sua seara é ver se a comida do refeitório tá boa, se tem bem-estar entre os atletas. Faltou aquela coisinha, né, chamada organograma. Aí vai cada um mandando... Se é contar piada pra alegrar o ambiente... Né? Se é pra você contratar o Rudy Landucci pra ir lá na concentração fazer graça. Você tem que estabelecer as funções, você entendeu? Não tem essa. Senão começa a entrar a chancela da vaidade. É que nem às vezes a gente fala aqui dentro da rádio pra exemplificar outras coisas. Bicho, não vem duas pessoas querendo dar palpite na programação. Deixa uma, mesmo que ela erre, você cobra depois. Uhum. Mas não vem dois negros querendo... Não, Adriano, não vai. Não, a não ser que você tenha um grupo... Você pode ter dentro de uma situação... Uma pessoa que chega e fala assim, pô, acho que essa música é boa. Outra, puta, não acho essa boa. Você vai buscar a terceira opinião, com pessoas que têm direito a dar opinião. Sim. Mas a decisão está aqui, é deste. Claro. Ponto. É ele que vai ser cobrado pelo resultado final. Sem falar sobre tudo isso que aconteceu de novo, uma informação que eu recebi de pessoa muito próxima a tudo que acontece, que tudo isso que o Ben já falou procede. Mas Benji Sombra, vocês que estão participando aqui também, terminar, os meus amigos, Regi Domênico e Rod Landotti. Falo faz tempo. Obrigado de me chamar precisa de amigo. Precisa parar com esse negócio de diretor, os, entre aspas, famosos abnegados. Só enche o saco. É ego, é vaidade. A gente fala tanto em profissionalismo, põe lá na bota, põe lá no badminton, na no bocha. Tamborel. Mas, pô, departamento de futebol, deixa quem é. Mas só pra falar com relação ao Luiz Cunha, Sombra, ele foi elegante também. Porque ele poderia, como muitos que tem por aí, quando se sentem ameaçados, acuados ou desprestigiados, o cara poderia sair vomitando um caminhão no microfone. O cara também foi elegante, ele não quis falar nada, ele chegou lá pro Leco lá, falou, ó... Como não quis falar nada, não. Mano, como não? Mas falou, tô entregando meu cargo e tchau. Mano, só... Ele não foi lá na imprensa fazer um oba-oba. Não precisa. Um time que estava 16 meses do ano, 45 escola. Dias, o São Paulo passou numa draga desgraçada. Mas pode falar, faz uma semana que o São Paulo conseguiu se acertar. Peraí. E aí o diretor de futebol vai e pede demissão quando tá tudo, o mar tá flat, ele não vai falar nada. Foi populista. Nota oficial do São Paulo diz que... Sim. E lá ele diz que por motivos particulares saiu. Sim. Aí não adianta a nota oficial de São Paulo ser uma e depois ele dá entrevista pro jornal aqui, a Gazeta de Congonhas, e falar assim, não, saí porque eu discordo de tudo que tá sendo feito. Você apontou pra mim, não, né? Concordo com isso. Mas não, ele concordo. Falou isso pra algum... Que eu li hoje na ESPN. Então, porque eu particularmente... É que você não lê ESPN. Não, eu leio tudo. Mas eu não vi nenhum tipo de declaração dele falando a respeito disso. No UOL também? No UOL também. Ele falou então que... Então assim, não adianta eu chegar aqui, olha, vou sair da rádio. Oficialmente põe na rádio, olha, saí porque eu ando com dor no ouvido, não posso mais trabalhar com dor no ouvido, beleza. Aí eu saio por fora em outros veículos assim. Ah, não. Você tem uma inflamação no tímpano, né? Hã? Você tem aquela inflamação no tímpano. Não, né? É uma pequena perda auditiva mesmo. aí chega lá, né? Pô, os caras lá trazem salário, né? Pô, o Zé quer tocar samba, eu quero tocar sertanejo. Eu quero ouvir samba, isso aí. Você entendeu? É outra história. O Domênico então, que tá lançando esse projeto, né? Mas só um minuto. Agora, aqui na prática, o que vai zero, acontecer, mano, agora é... Que o torcedor vai cair matando no Gustavo. Se não ficar o Maicon, já vai acreditar aqui que o outro saiu. Se não contratar jogador que a torcida gosta, já vai dizer que tá. Olha, primeiro. Se sair da Libertadores, vai falar que o cara primeiro tinha razão. Tropeço. Vai cair tudo nas costas do Gustavo. Não tenho dúvida. Mas o cara vai ser aclamado, Luiz Cunha. Por isso que é bom você parar no auge, né, Benjamin? Não, é a besta ou bestial. Gente, mas... O São besta Paulo, pode... Mas o São Paulo pode ser eliminado pelo Atlético Nacional da Colômbia, mas se for eliminado, você não tem a dúvida que vai ser acreditado a saída do Luiz Cunha, que não concorda com as teorias, ou com a ideologia do Gustavo, e que o qual o torcedor já não gosta, porque foi colocado lá antes, muito antes, pelo Juvenal Juvencio. Faz uma enquete com o torcedor do São Paulo. É. O Luiz Cunha pediu para trocar o Balsa no final do ano. Sim. Faz uma enquete hoje. É que isso é uma informação de bastidores, não algo declarado, mas... né? Mas ô Benja, essa você conta, falou essa que conta vem confirmou. Depois. Se o Bausa perder, ele será aplaudido. Se o Bausa ganhar, o Bausa, aí o Leco eu digo será mais, aplaudido. Se o Bausa for eliminado da Libertadores hoje, ninguém pede a cabeça do Bausa. Mas nem faria sentido, seria um absurdo. Então, faça uma enquete. O Luiz Cunha pediu que no final do ano se trocasse ele e que se trocasse todo o departamento de futebol de São Paulo também. Entendo, porque já trocou tanta gente. Porque aí, o que acontece, é que aí ele quer trazer a equipe dele. O que acontece é o seguinte... Ou que às vezes é normal você querer trabalhar com a tua equipe. É a chancela do só ego. Só que talvez, né, não tenha... Aí eu acho que sabe quem é o grande erro de tudo isso? Do Leco. É o que eu falei também. É do Leco o grande erro. Pra que você vai botar uma pessoa... Delega que, muito poder. Cara. Uma pessoa que você delega poderes, ou pelo menos que você acha que passa a achar que tem esses poderes. Discordo. A culpa não é do Leco. A maior parte eu acho que é. Não, pelo contrário. Oh, vou dizer um negócio pra você que você pode até não acreditar, vocês. Quem manda no São Paulo, quem decide as coisas no São Paulo, não é o Gustavo. Não era o Ataíde. É o Leco. Acredito. Ele então, até pode mandar, Benja, mas ele delega falar. Muitos poderes, cara. Ele não delega poderes. Quem manda a palavra final de tudo hoje no São Paulo é do Leco. Agora, diretor, esses cargos aí, isso não é problema do Leco. É todo clube que tem, é o negócio que eu falei. Eu sou totalmente contra você ter. Por que você precisa ter estatutariamente lá? Ah, precisa ter um diretor de futebol. Por quê? Mas, ô, mano, o executivo do futebol tem que responder pro presidente. Mano, ele tem que delegar poderes. O que ele tem que ter sempre, bolso de colete, não, a decisão tem que ser dele. Não, mas o RG, entendeu? Além de delegar o poder, eu até acho que ele tem que fazer. Agora, mas olha, ele tem que delimitar tem que poderes. Ah, ele tem, olha, que, tem que limitar o cara. A decisão é dele, entendeu? Eu já não sei nem se a minha fonte é a mesma que a tua, mas a minha fonte fala assim, olha, não faz falta nenhuma, muito pelo acabei contrário. De falar isso. Eu acabei de falar. Olha, gente, eu não conheço o Luiz Cunha. Eu também não, eu tô te falando. Eu não vivo os bastidores do São Paulo. Esse aí deve ter chegado. Chegou chegando. Eu não sei se você tava aqui ainda. Eu tinha acabado de falar pro Mota. Esse eu falei, Mota, internamente chegando. Não muda em uma vírgula. Ele também nem tinha esse contato, esse ambiente todo com os jogadores. Não muda nada. Pô, pelo que tá aparecendo aí, o cara chegou chegando, velho. Imagina. Agora, o cara quer falar pro presidente, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá maluco? E outra, você vai pedir pra trocar presidente, vai pedir pra trocar treinador. Ele não pediu agora, pro final do ano. Um cara. É, espera, né? Um cara que eu critiquei, queimei minha língua. Um cara tá fazendo um baita trabalho, tá botando o São Paulo numa semifinal. E que quando chegou, prometeu: vou botar o Ganso de novo na seleção. E botou. Oh, e botou, meu. E Ganso, tem muita gente que fala assim: ah, mas você não pode elogiar o Balsa porque você criticou o Balsa. Lógico que pode. Você pode criticar e elogiar. O que você não pode fazer é o seguinte: é você chegar e falar: olha, o São Paulo está mal. E você chegar e falar assim: olha, o São Paulo tem um péssimo técnico. Você pode dizer o seguinte: o trabalho não está bom, não está surtindo efeito. O que é diferente de dizer que você tem um péssimo técnico. E outra, isso não significa, você pode mudar a sua opinião. Olha, ele fazia um péssimo trabalho. Por que péssimo? Porque não tinha resultados. Ok, passou a ter resultados? Parabéns, o trabalho melhorou. O que é diferente, quando você fala, por exemplo, em hipocrisia, você não seja hipócrita, você criticava... É quando você chega e fala, olha, aquele político era um baita de um ladrão. E comprovadamente era um ladrão. Aí no dia seguinte você está trabalhando pro cara. Não, isso é uma hipocrisia. Não, né? Porque a gente está falando de uma maneira diferente. As pessoas confundem. Gente, todo mundo tentou direito, criticou e o cara calou a boca. Ótimo, você tem que elogiar. É o que você não pode é ofender o cara. Chamar e não pode fechar os olhos quando o negócio está indo bem e você... Para recalque pra, ele falar, não, pra você não. Chegar e manter a tua opinião, ou seja, você é defensor não de uma... Eu critico você é defensor o Ganso da aqui. Sua opinião, eu né? Critico não o Ganso aqui desde que ele chegou no São Paulo. Agora, pô, eu vou falar que em 2016 o cara não tá jogando muita bola. É igual o cara do Cruzeiro, né? Já estão pedindo a cabeça do cara, mas, pô, espera, né? Espera um pouco. Pô. Ah, o português? É, ué. Pô, acabou de chegar, né? Velho. Espera um pouco. Eu queria tecer um breve comentário ouvindo vocês sobre essa divisão de poderes. Sim. Realmente isso não dá certo. Eu me lembro quando eu tinha meus 25 anos. O que aconteceu? Isso foi em meados de 59 a.C. por ali. Sim. Haviam os triunviratos em Roma. É, meu amigo. Meu, você lembrou dos triunviratos? É porque eu vivi isso e está na minha mente ainda. O primeiro foi com Júlio César. Pompeu o Grande, eu que dei o apelido pra ele um dia de uma suruba. Era Pompeu o Grande. Por que Pompeu o Grande? É, foi um dia numa suruba. Ah. É porque ele era bem dotado, de uma qualidade grande. E Marco Crasso, essa primeira não deu certo. Você sabe quem estava preocupado se você é um cara bem dotado? Quem estava? O Benjamin. O Ben pode ficar tranquilo. Mas o Ben já tem várias preocupações com relação a ele. Mas se você é bem dotado de inteligência, exato, de bom humor, eu de atesto, educação... Caráter. Comigo, eu a minha bom filosofia, caráter, né? Minha filosofia de vida é carinho e madeira. Aí, Benjamin. Aí, quando eu imito ele... Não, mas eu levo na boa, pode brincar. Quem não gosta é ele. O mimimi aí. Sou eu? É. O mimimi. Ai, ai, eu fiz Soba, o Cuca, chamei ele e não quis fazer. Por isso que o Soba tem razão. Eu? Eu? É. Eu? Você é de uma bem, teoria mano. Vossa aí, que eu não vou falar no ar. É o melindradinho aí, o mimizinho aí. Faz o Domênico tem razão, ele zoa todo mundo. Aí você brinca com ele, ele... Ah, quem fala? Fiquei sabendo que o senhor levou um beijinho aí no meio da rádio hoje, ficou bravo. Levou um beijinho do Jimmy. Aí, ó. Quanto convite do Jimmy. Levou um beijo do Jimmy. E o Jimmy é nojento. Que isso, Jimmy? O Jimmy beija logo. Você beijou, beija. Beijei gostoso. E o Jimmy é nojento porque ele acaba umedecendo o lábio, velho. Dá aquela lambida assim, vai lá e beija, velho. É nojento. Muito ele legal, é vamos porco, aos ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E até o final do programa, o RG promete dizer se aquele triunvirato lá do PMDB vai ser preso. Vamos lá. Toca, Asdrubal! Meu Deus! Não é fácil, não. Que resposta, o RG prometeu! É, rapaz, alô! Alô! Quem fala? Opa! Quem fala? Opa! Douglas! Ô, Douglas, tudo bom? Beleza, e vocês? Bom, Douglas do que é o nome completo? Douglas Requena. Requena? Isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. Mas sumiu, RG. 2.4 tá tudo certo. É, né? Deu um grito aí, né? Foi, deu um grito, é. Foi bem aí, né? Mas é, Requena, né? Isso. É. Requena, velho. É. É, Requena, né? Requena pra cá, Requena pra lá e vamos que vamos, né, velho? Ah, sensacional, vai requenando pra lá. É, entendi. Oi, RG, eu gostei dessa piada, irmão. É. Você desapareceu, velho. Vocês viram, irmão, eu falo cada merda, irmão. É, cuidado, senão você vai ficar sobrando pra todo mundo, hein, RG. Mas eu tenho licença poética, irmão. É, cuidado com o que você fala que tá sobrando pra todo mundo, hein, velho. É coisa, não. É, cuidado. Você lembra daquela música do Raça Negra? Requena, Requena amor. Sim. Você lembra dessa? Não sei qual que é, mas eu... Não, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Desculpa. Nossa, o gosto musical horrível que você tem, Domênico. Nossa, é. Raça Negra era da hora, mano. Nossa, o gosto do Domênico musical, olha, é lamentável. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Meu gosto é sensacional. Eu não também é acho. Não. Meu gosto é sensacional musicalmente falando. Agora, tem gosto de uns caras aí, velho. Fala na cara, Domênico. Não, uns caras aí. Pô, os caras que são seu fã, você quer bater mesmo, beleza. Não, mas o gosto musical pode ser fã, mas o gosto é uma porcaria. Nossa. Ô, Sobre, quando eu chego no sertanejo na garagem, o Domênico tá dormindo no carro. Meu, eu falo, não é possível, velho. Ele faz na cara de nojo pra mim. É porque eu acho que eu tô tendo um pesadelo. Essa é a verdade. Ah, quer dizer, o cara não ouve pra ele. Ele quer compartilhar. Ele vem ouvindo um volume, velho. Ele quer compartilhar com todo mundo. Saquei lá, velho. É um volume, velho. Meu Deus. Saquei lá, vida. Ô, meu velho, e qual que é o bairro, hein? É, moro na Aricanduva. Na Zona Leste. Eu morei ali perto da Vila Aricanduva 555. Aricanduva. Ai, sensacional. Eu moro mais pra frente. Eu moro próximo ao shopping ali. Ah, então, Aricanduva começa shopping, aqui na Zona Leste. Isso é música. Presta atenção. O shopping é na Avenida Aricanduva 5555. Exatamente, é nesse número aí. Pô, mas a Avenida Aricanduva, ela começa aqui no começo da Marginal Tietê, praticamente. Termina no Japão, né? Termina na Bolívia, velho. Ah, não, na Bolívia, não é no Japão. Termina lá na casa do Evo Morales. Deu maior vontade agora, cara falando. Eu não sei se termina na Bolívia, mas que você vê uns bolivianos no caminho do caminho, você vê. Porra, assim, um shopping gelado. Pô, mas como é distante, cara. Olha, olha o casalzinho indo depende embora. Depende do número que você... Foi? Casalzinho indo embora. Ah, o Zé. É. Zé Cecília. Dependendo do número da Avenida Aricanduva que você tem que ir, também é com o gato, é mais fácil de ir trem bala. É longe, né? A avenida é. Ô, velho, e o time? O maior campeão nacional. Aí não tem conversa, é verdade. Mas é aquele... Aí não tem conversa. Mas é o oficial ou oficializado? Não, não, não, é o que é, engole, engole e põe o oito do Verdão. Tirar nosso mundial, aí não, você vê só aqui. Não, mundial você não tem. Vovó, aí não tem conversa, não tem conversa, põe o hino. Maior do Brasil. O maior do Brasil, ele falou. Uma campeão do século, o maior do Brasil. Pode colocar aí. O campeão mundial, daqui a pouco vai dizer que o Palmeiras é verde. Não, é Verdão. Ah, a camisa não é verde. É, só falta. Isso aí parece aquelas premiações com decoração. Ação, nem com todo o dinheiro do Paulo Nobre conseguiu comprar aquele título de 51, velho. Fazer valer. Comprar, já tava feito lá, tal do troféu lá. Quer que eu coloco a gravação do William Bonner no Jornal Nacional falando? Não, vai passar vergonha de novo. Mas por que vergonha? Entra no site da FIFA, velho. O Jornal Nacional não tem credibilidade nenhuma pra você, isso. Que credibilidade? Ah, não, você que tem. O site da FIFA ou o Jornal Nacional? Ele que tem credibilidade. O Jornal Nacional não tem nenhuma credibilidade. Expõe aí. Lixo. Paga de prego aí no ar. Tem jornais melhores, viu? Não, mas é legal melhor. O Jornal Nacional. Tem jornais bem tem jornal melhores, melhor. Hein? Mas não dá pra você jogar na boa. Não faça média aqui, não. Ué, que jornal que é melhor que o Jornal Nacional? Bom, que tava lá, 51. Tem jornal melhor, fala um. Eu acho, um por exemplo. Um só. Eu, o que eu mais gosto, eu sei que vocês podem não gostar da Rede Globo, vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu assisto todo dia. Não importa. Eu acho da TV Cultura melhor. Na pesquisa não é isso que diz. Ué, mas o que tem a ver pesquisa? A pesquisa não é isso que diz. Você perguntou o Ibope aí. A FIFA tem credibilidade e o Jornal Nacional. Agora é, a FIFA que tem credibilidade e o Jornal Nacional. Mas peraí, que regulamento do futebol internacional? É a FIFA ou é o William Bonner? Ô, vovó, aqui assim, aqui é quando convém. Me responda. Quando convém. Diga, mano. É isso. Sombra, eu posso ter equivocado. Ele gaguejou tudo aí. Me perdoe se eu tiver equivocado. Me perdoe. Mas que regulamento o futebol internacional? É a FIFA ou é o Jornal Nacional? E ela mandou um difícil dizendo FIFA, que o Palmeiras ganhou. Não, mas mandou pra quem isso? Ela mandou um difícil. Pra quem? Porque mas não pera só um minuto. Mas pera só um minuto. Ninguém falou que o Jornal Nacional homologou, Mané. Você quer ouvir? Você ouviu a gravação ou você quer que eu ponha de novo? Ouvi, mas não tá no site da FIFA. Mas você ouviu ou não? Coisa, Sombra, você ouviu? Pera só um minuto. Responde o que eu tô te falando. Você não responde. Acabei de falar. O William Bonner falou que a FIFA homologou. Sombra, por exemplo. Ele não viu. Eles não viram até agora. Você que é o cara que lê. O negócio é o seguinte. Vamos lá. O prefeito, ele fala, ó, entrou em vigor a lei tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Beleza? Ok. Se tiver publicado no diário oficial, a lei tá válida. Se não tiver publicado, a lei não tá válida. Oh. O prefeito pode falar o que ele quer. Ele mandou um difícil já, o Galinho. Difícil. Nome do rapaz aí? Difícil é o seu raciocínio, sua velha. Qual o nome do rapaz? Norberto Douglas. O Douglas. Qual é o seu mundial? Douglas. Paga um pau, primeiro. Deixa os caras, vovó, não adianta isso aí, não adianta. É um falando, outro falando. Não, não escuta freguesia, não. Deixa os caras achar aí, vai achando e vamos que vamos, não tem problema nenhum. Ô, meu velho, tá gostando do Verdão nesse brasileirão aí? Tô, agora tá firmando, agora acho que... Parece que o Cuca colocou ordem na casa, né, meu velho? Colocou, agora tá jogando bem, tá jogando bonito agora. Agora acho que dá pra... Que a gente vai conseguir, sim, vai chegar em frente. Tem algumas agremiações aí que estão bem também, né? Não sei se são essas que, na minha opinião, são essas que vão disputar título aí, parece, né? Eu também acho. Com exceção, mas... não sei, Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro tá me decepcionando, viu? Viu, mano? Foi sério, cara, porque olha, tava ganhando de 4 a... Teve uma que tava 3-1, depois 4-2, né? Empatou 4-4. Depois deixou empatar, velho, um jogo, ganho. Praticamente ganho, 4-2, sabe? Não sei. O Atlético Mineiro me deixou decepcionado. Mas é que tem muito... Domênico, pra falar a verdade, tem muito campeonato ainda e muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte. E o que vai determinar, tá certo, quem vai brigar pelo título ou não, é o mês de julho, o final de julho. A saída de jogadores. Tá certo? Porque agora no meio do ano tem uma série de jogadores que estão cotados, mas o Atlético pode perder jogador? Ah, pode perder o Lucas Prato. Lucas Prato, com Lucas certeza, Prato ele, é um jogador que faz falta no meio do ano. E é um pilar ali no ataque do Atlético. Eu acho que o único time que não vai se preocupar muito com essa janela é o próprio Palmeiras, pelo elenco que ele tem. Será que o Gabriel não sai? Então, mas é que tá, Domênico. Sai se o Palmeiras deixar. Se pagar, mas se o Palmeiras quiser... tá pedindo. Não, mas é que tá. O Palmeiras ele não vai liberar por um valor insignificante. O Palmeiras, ele, por mais que tenha só 35% do jogador, existe uma multa contratual que vai ter que ser paga na totalidade. E eu não sei se qualquer clube italiano hoje vai querer pagar esse dinheiro todo. Estão falando aí em torno de 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. É muita grana, velho. É muita grana. Então, por mais que saia ainda o Gabriel Jesus, o Palmeiras ainda tem ali como opções ali o Roger Guedes, tem o Dudu, tem o Alexandre quando voltar do doping, tem o Barrios, enfim. O Palmeiras tem elenco. É, diferente de outros times aí do Brasil, que se perder um ou dois jogadores que são peça-chave, pode ser que o time caia. O time que tá lá em cima pode ser que caia como um meteoro. Eu não sei. Por exemplo, o Corinthians hoje, ele tá ali com um time bem montadinho. Tá disputando a liderança ali junto com o Grêmio. Tem o Inter também que tá brigando e tem o Flamengo, Palmeiras, tem o Palmeiras e tem todos esses times aí. Mas o Corinthians se perde no meio do ano, por exemplo, agora o Felipe, É um cara que vai sair. Tá certo? Pode ser que perca o Elias, pode ser que perca o Elias também. Pode ser que dê uma queda, né? Tá certo? Se perder numa dessa aí, sei lá, um Giovanni Augusto, vamos supor que um chinês louco. Valeu, gostei do Giovanni Augusto, vou tirar o Giovanni Augusto. Não tem hoje peça de reposição pra essas três posições que eu citei aqui. O Elias não tá jogando nada? Não tá jogando nada. Mas o Bruno Henrique, por mais que de vez em quando faça um joguinho bom e o outro ruim, mas não é um cara confiável. É. Não é aquele cara que você fala, nossa, é o Bruno Henrique que tá ali. Não é. Vocês acreditam no Grêmio? Você, pro ouvinte, acredita no Grêmio, Inter, pra chegar também ou não? É, todo ano é o Inter é cotado, né, também, né? Douglas? Oi? Você acredita no Grêmio, no Inter, pra chegar, pra disputar o título? Ou você acha que é só o começo mesmo? Olha, eu acho que é só o começo. Talvez o Grêmio, eu acho que tá com o time um pouco melhor. Talvez Grêmio. Fique, mas eu acho que o Inter não aguenta, não. E o São Paulo? Também tem o São Paulo correndo por fora aí? O São Paulo tá 10 pontos, não é isso, Sombra? 10. Então, o São Paulo tá 3 pontos, é uma vitória. Ele fez 4 partidas fora, então, duas dentro, e jogando sempre com 5 jogadores São Paulo, reservas. Somos sensacionais. O São Paulo pode ser que... Agora sim, né? Entrou bem, né? Agora entrou no jogo, né? Porque até o começo do ano tava ruim. Mas não, agora vão ser eliminados da Libertadores, aí já vai recair total. Então, mas se for eliminado da Libertadores, vem pra cima com o brasileiro. Agora, se continuar na Libertadores... Aí eles desanimam mais ainda. Será, velho? Certo, time tá falando, aí a torcida. Você tá falando como torcedor? Porque aí tem o torcedor e tem o cara que analisa o futebol, né? Eu não acho que o São Paulo tem time, não, assim, pra um brasileiro, eu acho que não. Então a Libertadores tá indo porque é mata-mata, então tem que jogar igual a Libertadores, mas no brasileiro acho que não fica, não. Eu tô acreditando que esses times é que vão disputar mesmo, não tem jeito, não. A única coisa que eu tenho aqui pra dizer é com relação ao Atlético Mineiro, que eu achava que ia chegar pra disputar, mas ainda tem muito campeonato também, né? Faltam 32 rodadas, campeonato pra cacete ainda, né? Muita água vai rolar ainda. Mas eu acho que não deve sair muito disso, não, viu, mano? Deve ser aí, ó. O Corinthians, Grêmio, Inter, Palmeiras, não acredito no Flamengo. Não acredito, mano, pelo que eu vi lá, não acredito, não vejo o Flamengo. O Flamengo tá com um bom time, mas, viu, mas não vejo o Flamengo. Tem zaga. Mas não disputando título, mano. Pode ser que fique por aí, tentando até uma vaguinha de liberdade, mas não duvido. E acho que o São Paulo e o Atlético, só. Não sei se o Fluminense... O Fluminense, pra mim, tem mais time que o Flamengo. Ah, não acho, não. Eu gosto mais do time do Flamengo. É que o Flamengo, o problema é que não tem zaga, velho. Mas os dois laterais são bons. O meio-campo do Flamengo é bom, o ataque também é bacana. O ataque é fraco. Ah, não acho, não. Toda vez que chegou perto do Palmeiras, acho que estava longe. Mas agora, Ô, Domênico, por exemplo, o Flamengo hoje tá com o desfalque do Guerreiro, que é um centroavante. É um apesar guerreiro, apesar de não estar fazendo gols, é o Guerreiro. Mas é o Guerreiro. Entendeu? É um nome. É titular absoluto. O Vizeu, acho que é bom jogador. O Fernandinho contra o Palmeiras não jogou bem. O Everton perdeu um gol meio cara a cara com o Fernando Praz lá. Mas o Everton é banco, né? Não cheira nem fede. Eu vou falar. O Cirino é meio charol. Todo ano. Não, eu vou falar com relação ao Santos. Eu acho de novo esse ano, se acertar essas contratações, ele chega entre os quatro. Quem? O Santos? Qual contratação, RG? Ah, essas que fez aí, assim, Yuri. Ah, mas o RG, sem Ricardo Oliveira, Lucas título. Lima, Gabigol. Título? Não, mas o Ricardo Oliveira talvez até então, fique, viu, mano? Título? Você acredita em título? Não, chega entre os quatro. O Ricardo Oliveira, se ele se recuperar rápido, RG, ele vai ser negociado com a China, porque ele já pediu isso na última janela e bateu na trave. Mano, eu não sei nessa China aí, porque já tá começando todo mundo. Mano, o Menezes hoje também já foi pro saco. É verdade, né? O Luxemburgo já foi. Luxemburgo, foi pro Beleléu, né? Luxemburgo, que rodou também. Mas disse que de incomum acordo. Mais um incomum acordo. Então, ó, o Mano Menezes, o Abel... E já começam os jogadores, hein? O Luxemburgo, o Filipão, todos eles foram pra China, RG, ó, desmontaram o futebol brasileiro. É. Mas o Abelão não foi pra China, teve mas... Teve um ouvinte que mandou um e-mail, acho que é o Douglas. Os caras prestaram desserviço pro futebol e largaram os caras lá agora. Estamos ao Deus dará. Foi um buscar dinheiro. Que mandou um e-mail aqui, mano, o nome dele é Douglas, eu não vou lembrar o sobrenome, o Douglas mandou um e-mail falando se é verdade, eu não sei se o Benjamin ou vocês têm aí a informação, que o Jadson e o Luiz Fabiano estavam voltando pro Brasil. Então, pro Luiz Fabiano é mais fácil, Domenico, porque o Luiz Fabiano ele fechou um contrato lá de um ano. O Jadson fechou um contrato de 2 anos... E o nosso querido Giovânio, ele se suicidou profissionalmente. Ele fechou um contrato de Douglas Pereira Soares que mandou, mano. 4 anos o Giovânio conseguiu fechar um contrato com o futebol chinês. Ou seja, ele jogou a carreira dele no lixo. Os chineses começaram a abrir os olhos, velho. Não. Chinesada começou a abrir o olho. Acabou aquela farra do boi. e jogador brasileiro vai, e aí fala que quer voltar. É, assinou o contrato, eu contei pra você a história. Eu contei pra você a história do Deco. Eu contei pra você a história do Deco. O Deco ficou, né? Eu entrevistei o Deco no passado no meu programa lá na Fox. E o Deco contou o seguinte, contado por ele. E ele tava na Inglaterra, né? Contado por ele. Não é off. Ele contou numa entrevista pra mim. Ele falou. Ele tava lá no Chelsea. Ele teve um problema pessoal, queria voltar pro Brasil, precisava ir embora do Chelsea. Ninguém fala com o Abramovich. Ele é inacessível, né? E aí, pô, ele conseguiu. E a assistente, tem uma russa chamada Marina, que é assistente do Abramovich, que é ela que cuida dessas partes aí, dessas coisas. E o Deco foi lá, explicou, olha, tô com problema pessoal, preciso voltar pro Brasil. Então o Abramovich falou, sem problema nenhum. Basta você pagar e que você vai. Levantou e saiu. Simples, paga. E aí a assessora lá do Abramovich falou pra ele, olha, Deco, deixa eu falar, ou ele perdeu o pai dele. Vou traduzir pra você. Ele perdeu o pai dele com 7 anos de idade. Não tenta sensibilizar, porque não tem. É show me the money. Veja o Montijo, quando foi pra China, ele tem um filho especial. Lembra que ele quis voltar? Quis voltar. Forçou a barra pra acertar com o Flamengo. Lembra que ele voltou? Lógico que não. Voltou? O chinês falou, paga, Paquito. Que jogador brasileiro que foi pra Rússia, Paquito. Que foi pra Ucrânia. E chegou lá e falou, ah, muito não, frio, nem o Wagner Love, lembra? Lembra o Bernardo? É isso que eu falava, forçou uma barra lá, não voltou também. Sossegou o faixa e tá lá hoje. Mas isso fala é desde, um, mas no frio. Mas isso é desde o tempo do Rivelino. Ultimamente? Fala um pra mim. Não. Ultimamente não tá voltando, você acha que os caras põem lá 20 milhões de dólares, de euros, 15 milhões de euros? Isso é desde o tempo do Rivelino, lembra? Jogador metendo 15, 20 milhões de euros. O Marcelinho Carioca passou um baita perreio na Arábia quando ele tava lá. É, o mousepad do Sheik, ô Domenico Gatto, era o passaporte do Marcelinho. Então esse negócio aí... Você acha que o cara conseguia voltar? Conseguiu cacete, esse negócio véio. Aí... Ah, o técnico foi embora, eu vou voltar. O cara, o China, vai falar, paga aí, bacana. É só pagar. Dá pra ler as cláusulas aí que tá em mandarim? Vem aí, chama teu advogado aí. É, mas esses dois já foram pro espaço. Tá bom. Thomas, muito obrigado pela sua participação. Eles foram mandados embora. Sim. Uma coisa é eu quero ir embora. Pera aí. Ah, lógico. Ô, Douglas. Desde o Rivelino. Oi. Valeu, obrigado pela participação, tudo de bom. Obrigado pela audiência. Queria participar do Camarote Estádio 97. Então é. Peraí, você tem que falar a frase, velho. Vamos lá, formando a frase. Ó, eu quero ir. Eu quero ir. Na estreia. Não. Na estreia. Do Independence Day. Não. Vai lá ver o filme do ET lá, ô tonto. Não, fala a frase aí, mano. Fala aí. Eu quero ir na... Eu quero ir na... No... Estreia. No Camarote Estádio 97? É na torcida Estádio 97. Na torcida Estádio 97. Isso, que por um sinal... Por sinal, acontece no Camarote Único, um lugar maravilhoso. Mal, velho, nem te ajudando, hein, velho. Só falta você arrastar uma criança pelo braço lá pra ser igual aquele chimpanzé lá do zoológico, mano. Tá de brincadeira, hein, mano. Não sou gambá igual você, rapaz. Vai te catar, ô Zé Ruela. Ah, meu Deus do céu. Então, agora tá tenta repetir a frase. Um chupa gambá aí pra todo mundo. Ó, repete a frase, vamos ver se agora você acerta. Sem ajuda, vamos lá. Eu quero ir na torcida. Tô falando, mano. O cara gaguejou de novo. Mas tá bom, você ganhou tua vaga, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Lembrando valeu. Que você, Douglas, tem que estar a partir das 14 horas na rua Padre Antônio Tomás, número 72. Entrar lá pelo portão C1, pegar o elevador e no quarto andar você vai ver as meninas do Camarote Único recebendo a torcida Estádio 97. É, na hora que você... Estádio 97. Na hora que você avistar a estátua de bronze do Paulo Nobre, vira à esquerda. Nossa, imagina quanto custa um quilo de alho. Hein? E a estátua dele tem, eu vi, lá, viu, 28 metros. Sim. 28 metros? É, e o projeto agora é que ela seja do tamanho da Estátua da Liberdade. E ele fez no molde como se fosse a estátua do Oscar, sabe? Aquele boneco do Oscar. Mas isso aí parece aquelas coisas que os grandes ditadores fazem nos seus países, né? Que eles botam aquelas estátuas gigantes, todo lugar que você vai tem uma foto. Ó, se eu tivesse muita grana, eu faria isso, velho. Você faria isso? Esse é um luxo que eu gostaria de ter. Imagina, você chega na tua casa, Benjamin, tem uma estátua tua, assim, mó moral, velho. Quem você acha que aqui do programa tinha cara que queria ter uma estátua? Domênico Gatto. O homem também que tem vaga. Eu? A vaga na garagem, uma é pra ele e outra é pro ego dele. Quem tem altura aqui pra ter uma estátua? Não, velho, foi muito curioso. Eu já cheguei na rádio. O Domênico faria uma estátua, Sombra, com gogó, parecendo uma fruta do Conde, pra mostrar que ele tem voz. Você sabe que eu cheguei um pouco mais cedo na rádio hoje? Era umas 8h30 da manhã. Caraca, velho. Tá brincando. Aí eu vi um dos funcionários aqui do prédio com uma latinha de tinta e o pincel. E o cara tava meio que agachado ali na vaga do Domênico. Na garagem e na vaga do... Tava pintando uma estrela na vaga. Aí pintando uma estrela, escrevendo Domênico Gato. Aí sim, Dodô. Você acredita nisso? Pô, legal, velho. Não dá corda pra alguma coisa que não existe. Eu aprovaria, acho legal. RG, não dê corda a uma coisa que não existe. Você não acha que o Domênico merece uma estrela na vaga? Merece. Igual merece. Igual do Oscar. O que vale uma estrela na vaga? Vai me trazer dinheiro isso aí? Vai. Não. Se ele entra com o carro na vaga... E quando ele entra com o carro na vaga terceira, toca Uma Estrela Vai Brilhar no Meu Caminho. Que beleza. E quando ele faz o Robertinho trocar o microfone ali, porque ele fala que ele não usa o microfone, que já tá muito rodado. Ele fala, isso aí pode comprometer a minha voz. Eu não vou pôr a minha digníssima voz nesse lixo, não. O Sobra tem razão. Você desinfectou o microfone? Não, o Robertinho falou que ele guarda o microfone ali só pro Domênico. Quando o Domênico vai gravar, ele desculpa. E a forma como ele fala com o Robertinho? A única restrição que ele teve foi com relação à cor, né? Da estrela. Cor da estrela. Eu já vi. Ele deixou ele preocupado. Você que agora está no seu carro, no seu trabalho, né? Você que está ouvindo atentamente. Eu vou fazer 30 anos que eu tô em rádio. Eu jamais ouvi tanta groselha e mentira na minha vida como eu tô ouvindo nesse momento. Juro, nunca ouvi tanta mentira. Tanta mentira. Ele arrumou uma peneira. Impressionante, senhores. Ele arrumou uma peneira assombrada. Nunca ouvi. Olha que eu provo que você já ouviu. Mas Blas foi fazer uma peneira lá no... Quando você escuta o que vem lá do Planalto. É verdade, Dodô? Ali é difícil, hein? Dodô, é verdade? Dodô, que foi? É verdade que o Mano falou que o Mano não mente. Ah, não mente. Que você descolou lá pro Walker Blas fazer uma peneira. Descolei pro Walker Blas, sou fã do Walker Blas. Louco, velho. Ô, Silvério. Podia que tiver um terço da voz dele, feliz. Você tem uma estrela na tua vaga? É monstro. Não, muito pelo contrário. Quem tem estrelas em vaga? Eu não vou nem de carro, né, trabalhar. Não. É, ele não vai mesmo. Não, eu não vou. Ele vai de táxi. Eu pego esses carros novos aí. Uber, táxi, eu pego isso aí e não tenho. E eu vou conversando normal, eu vou narrando o trajeto. A minha vida é narrar, né? Mas como seria, o Zé Silvério? Por exemplo, o Waze, com a sua voz. Vamos, por exemplo, eu tô no 9 de julho. Na 9 de julho, vamos dizer, um dia hoje... Com pouca chuva? Pouca chuva? Não, hoje não choveu. De manhã choveu. Onde você estava? Benjamin, você que é. Parabéns aí pro Fernando, viu? Fernando, eu sei, eu tô aqui. 58 anos, não parece, né, velho? Parabéns, Fê. Parabéns, Fê. E a cara de nojo do Fernando tendo que aguentar a gente cantando parabéns pra ele, velho. O Mano cada dia. Ele passando álcool gel depois de cumprimentar todo mundo. Se falar o que o Mano fala no parabéns aqui, a gata sai do ar. Benjamin, vai, liga o GPS você. É o Waze. Deixa eu botar a rua aqui. É o Waze. Boa tarde! Seja bem-vindo! Botei Rua Togo 626. Rua Togo 626. Você está agora na 9 de julho, tem pouco trânsito. 140 minutos de trânsito, pode ir reto. 40 minutos depois, continua reto. Mais 40 minutos, continua reto. Você tá onde? Você tá na, no... Não, você tava no mesmo lugar. Você é o 9 de julho. Você tá Interlagos, pô. Você tava... é um retão. Não, você tá no 9 de julho. É a rua onde você entra no 9 de julho, você só sai 10 de agosto, né? Essa é a 9 de julho. Grande amigo meu, o saudoso Márcio Ribeiro, tinha uma piada com isso. Então, a 250 metros, finalmente vira à direita. Agora pode virar à esquerda. Vira à direita de novo. Aí o cara errou. Mas que merda, hein? Se não é pra ouvir o que eu tô falando, então não vai você. Não, vai você. Se vira o que você quer fazer. Era pra entrar na Paulista, agora você se ferrou. Você entrou na contramão na Buenos Aires, na Trianon aí. Parabéns, hein? Parabéns, viu, Benjamin? Eu errei. Eu falei Trianon. Eu consertei. Você não tá ouvindo, eu consertei. Como é que seria o Waze do Aguinaldinho? a 150 metros, entre de ré na Casa Verde. Você chegou no seu destino, parabéns. Objetivo é esse, né? Como seria o Waze? É um louco. Como seria o Waze do como Paulo sim? Ricardo do RPM? Vamos lá, começando aqui o trajeto. Isso, vai rápido. Vai mais rápido. Mais rápido. Agora vira à esquerda. Bateu o carro. Essa é a vida real. Como seria o Waze do Benjinha? Amigo, meu, se a rua que eu conheço, vira à esquerda. Aí, aí, tá vendo? Oba, oba. Não virou. Se é o ganso, tinha virado. Aí, o Waze do Jimmy Soler. Aí, vamos virar aí. Pera aí, esquerda aí. Não, não, sai a frecaneca. Sai daí, passa daí. Aí, continua reto aí, desce na Augusta. O Augusta. Vira à esquerda na Augusta. Agora põe aí. Põe o Bilão pra fora aí. Gira agora, gostoso, vai. Agora vai reto, vai. Agora, pera aí, para aí. Para aí nessa rua que tem um tatuador bom. Pode sair, tatua. Tatua e volta, senão não continua. Agora... Como seria o Waze do calção? É, vamos lá, começando aí. É, pode ligar a vassoura. Subiu. 25 pés, vira à esquerda. 25 pés. Tá bom. Carro, Waze. Agora entra no armário. Entrou. Agora segue o Tobias aí. Pode seguir o Tobias que ele sabe onde vai. É, agora é com o Tobias, pode seguir ele aí, velho. Ai, ai, ai. Só Sombra entra no carro e liga lá no Waze. O que acontece? Ah, a 150 metros. Entre na Raposo Tavares. Todos os caminhos levam pra Raposo. Qualquer lugar que você entrar pra mim tá ótimo. Ótimo. Agora o Dodô do Pichote entrou no Waze. Seja bem-vindo aí, seja bem-vindo ao Waze aqui do Dodô. É, vamos lá, vai, pode começar, vai. Eu vou levar você na Bela Vista, que é o lugar da vai, vai. Eu quero que você conheça, vai, vai, vai. Vai reto aí, vai, pode ir reto, vai. Pô, é sacanagem, pô. Agora vai, vira, vira. Vira, peraí, a 100 metros, vira direita, virou, Pichote! Agora eu entrei no carro, liguei o Waze, Cuca. A gente vai tentar, né? Ajudar você a vir caminho certinho, coerentinho, né? Pode ir retinho, pode ir. Aí, parou no farolzinho, agora dá uma esperadinha. E quando erra, né? O caminho, o ex do Cuca faz o quê? Eu falei, se girar, você não virou, né? A gente fica tristinho, magoedinho. Mas agora pode ir direitinho que tá chegandinho. Pode ir tranquilo, né? Sensacional! Não, boa, veja, boa. É um bandido que ele começa a fazer as escadas, ele fica olhando pra mim com uma cara aí, tá vendo? Se não sou eu. Você é fogo, Benjamin. Eu ia falar um palavrão. Eu sou pra você, eu sou um Giroflex. Isso é muito bom. Sensacional. Tá precisando de ferramentas e máquinas? Tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas, você encontra tudo isso porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas e olha que incrível! O grupo Black & Decker te leva pra ver Neymar, Messi, Soares e companhia em pleno Camp Nou. Você pode viajar pra Barcelona, linda Barcelona, e assistir esse grande time, timaço! Para participar, vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto! Mas corra, hein? A promoção é válida apenas até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe! A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas, duas em São Paulo, sendo que uma fica na Marginal Tietê, junto à ponte da Vila Guilherme. Tem Guarulhos, Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas! E atenção, olha, você que quer ir no resort ainda não fechou o seu apartamento. Temos 12 apartamentos apenas até o resort. Caraca! 12 apartamentos. E eu fiquei sabendo, através da nossa produção, da nossa área de vendas lá da Lotus Travel, que muita gente, mas muita gente mesmo, queria... E adorou aquela história de fazer o casal estranho no ninho aqui no estádio 97. Ah, legal. Então preste atenção. Atenção Estranho no Ninho de Dia dos Namorados. Casal duplo? De Dia dos Namorados, não precisa nem ser casal, pode ser namorado. Pode ser. Belisco. Casal de namorados. Vai ser legal, vai ser legal. Né? Pode ser belisco também. Pode ser belisco, pode ser casado, por exemplo. A Renata ligando pra querer fazer o Estranho no Ninho com o Benja. Ah, é a cara da Rê. A cara dela. A cara da Rê. Ou uma namorada, a Taizinha ligando pra querer fazer o programa com ela. A cara da Taizinha. A cara da Taizinha também. Imagina a Rê ligando. Olha, é verdade. Imagina, olha, mas eu queria o dia do amante. Olha, o Estado 97 com a Rê, a Taizinha e a Lê. Olha, quer ver como vai ser? Assim, ó. Ah, ninguém fala nada, você tem toda a razão. Não, mas lá no fundo você mesmo assim, mas eu vou ganhar uma bolsa, um Louis Vuitton. Ele está ferrando a Taizinha. Ah, é. Ah, não viste carapuça. Eu vejo as fotos da Rê lá, pô, esse Lobotão aqui é bonito. É veja a minha. Veja aí, tá ferrado. Nem o que é Lobotão, velho. Labotão. Sapato, velho. Você não sabe, mas tua mulher sabe. Você só assina o cheque, ô trouxa. O Benja tá usando hoje um tênis Labotão. Então, atenção, casais de namorados. Hoje, os dois primeiros casais, sendo a mulher ou o homem, que ligarem lá e fecharem o resort do Estádio 97 na Lotus Travel, no 2896-4665, os dois primeiros que fecharem, 2896-4665, vão ter o direito de vir fazer o programa aqui. Vai ser o Estranho no Ninho. Boa, legal. Especial de Dia dos Namorados. Legal. Os casais vão vir aqui fazer o programa. Legal. Não é verdade, Rudy? O Rudy tá numa que ele tem assim, ele faz casal, cada dia é um casal. Qualquer coisa. É, na verdade a vida tá isso, né? Qualquer nota. Minha vida não é um livro aberto, é um Tinder aberto. Agora eu vou te falar uma coisa. É. Você que é solteira, fecha agora o seu pacote pro resort, tá entendendo? Como assim? Você não vai nem desarrumar a sua cama. Pode ficar no meu quarto lá. Porque a mulherada às vezes não quer desarrumar a cama, né? Coitada. A mulherada quer, né? Não quer dormir. Não, mas deixa eu falar, o hotel não tem. O hotel não, tem, eu sei, mas às vezes ela desarruma ali. Tem arrumador. Não é isso, beijo. Às vezes ela desarruma ali antes de sair pra jantar e volta, entendeu? Então você solteira. Passa o seu. Nossa, que chaveco ruim. Você quer ser solteiro a vida inteira, é isso? É ruim mesmo? Nossa, você vai querer ser solteiro a vida inteira? Eu virei ateu de relacionamentos. Ateu de relacionamentos? Não acredito, mano. Nada de experiência ruim, é porque eu não quero mais não. RG, diga. Porra, Dilma de janeiro a maio gastou 280 mil reais no cartão de crédito. É que eu fiquei calculando aqui, ô Benja. Ah, desculpa, Benja. Quem é que não gasta isso? Quem é que não gasta isso de cartão de crédito? Fiquei, mas, velho, eu fiquei calculando aqui. Quem nunca gastou 60 mil no mês no cartão de crédito? Segundo dados do Planalto, Dilma gastou de janeiro a maio cerca de 280 mil reais seu cartão de suprimento para despesas com alimentação. Homem, hein? Olha, porra, velho, e ela, Jesus, hein? E ela tá brava porque cortaram. Mas peraí, mas... De 13 a 31 de maio... Você falava que pão com mortadela era barato? Os 18 primeiros dias de afastamento, a Dilma gastou 54 mil reais. Ah, mas bem, já é igual aquele negócio da descrição de quando você vai passar o débito no motel. Nunca vem escrito motel tal, tal, tal. Vem lá qualquer outro tipo de nome. Mas é uma verdade. Sigla. O que a Dilma fez aí, Sombra, no mínimo ela foi lá, por exemplo, num salão de beleza e falou, dá um tapa aí, velho. É caro, velho. É caro. É, mas eu vou te falar uma coisa que você falou, é que você falou da presidente aí afastada, mas eu vou te falar uma coisa. É. Eu teria medo de ver o cartão de crédito, não só dela, mas de todos. Ah, lógico. De todos. Lógico. Não, é isso que eu ia dizer. O luxo aí não é dela, não. Somente, né? Você imagina. Você imagina Deus o cartão céu. Dos caras, velho. Olha. Pô. Esses caras gastam por dia, eu não gasto no ano. É. Muito bem, mas eu prefiro ter o meu caráter do que. É. Né? Rapaz, do que o dinheiro vocês que são fascistas. Eu sempre falo, meu dinheiro é um, compra caralho, é um coxinha, é um coxinha da Vila Boim que gasta isso. Não tem problema, né? Só porque é uma mulher que foi torturada, uma mulher pobre, que veio de baixo, aí vocês não gostam. Agora, se é um coxinha, é um rapaz que teve berço de ouro. Não vai cuspir no bem, gente. Não, então, aí vocês não ligam. É. Essa que é a verdade. Você é um analfabeto político. É isso que você é, seu vagabundo. Não! Eu não lavo a boca desde ontem. E você tá gripado. Eu não sou o Bolsonaro, não, Aris. Cospe pra você ver. Vamos lá, vai. O que você vai cuspir depois? Mas aquele roqueiro lá, o Marilyn Manson pode, né? Estádio 97. Ele abre até a boca. Musicalmente, o Marilyn Manson é muito bom, mano. Ele é grotesco. Se o Bruce Dickinson chegar e falar alguma coisa... O Benja, ele abre a boca, ele abre tudo. E ó, tudo. E qualquer tipo de líquido que saia do Bruce Dickinson. Claro, você. Isso vai ser um cuspe. O Benja? Imagina. Mas o Bruzinho é Deus. Meu Deus, cala a boca. Que isso? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ser construindo com valor. BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet. Conheça o Cobalt. Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Vamos trazer agora o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Olha que legal. Serão três ouvintes no oferecimento do Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Pulseira VIP do seu carro. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Alô? Alô? Me fala. É dinheiro, hein? Eduardo. Fala, Eduardo, tudo bom? Tudo bom. Eduardo do que é o nome completo? Eduardo Muratori. Muratori? Primeira vez? Isso. Primeira vez, não? Primeira vez. É. Tá bom. E quantos anos? 3.4. Oh, não fica em cima do Muratori, hein? 3.4, hein? O RG roubou tua piada. Derrubou, aqui, hein? Não, derrubou não. Ele já fez a piada. Parabéns. Eu falei, segue o jogo. Mano, eu falei pro Monés, eu vou zoar o velho. Nós escutamos aqui. Escutamos você falar. Tá bom, e o bairro? Bairro Jardim Tremembé. Ah, Zona Norte, querida. Depois a gente dá um muratório na cara do sujeito. Sensacional! Aí o cara sensacional. Vai achar ruim, né? É, salvou a hora. Que isso? Nossa, você sempre reage com violência, cara. Não é a moda agora? Da onde? É, isso é um absurdo, né? A moda é ficar tranquilo. É pacificamente. É absurdo isso. Ô, deputado, rapidinho, deputado Bolsonaro. Se mas não, eu sou seu fã. Se você sair, eu voto em você em São Paulo. Não, obrigado. Não tem problema algum, você é o cara que me representa. Não, a gente não. Você é a favor do armamento? Você é a favor, não? Não. Você é a favor da pena de morte? Não. Eu não sou. Então você vai receber um amigo aí hoje na porta da sua casa. Aí você vai ter que mudar a opinião. Não. É só pra fazer a piada, velho. Não concordo com o time nada, não. Ô, deputado, se você tá num barco e afunda e você fica numa ilha deserta, você e o Mota, o que aconteceria? De brincadeira comigo. Eu e o Mota numa ilha deserta. Oh, o cara não tá aqui. Eu vou procurar defender um gorila pra me arrastar pro meio do mar. É uma questão de brincadeira. Ai, que pergunta idiota é essa? Mas, ó, pacificamente, não tenho nada contra o Mota. Nada. Inclusive, esses pedágios que vocês fazem aqui, eu sou a favor de levar o Mota de sunga pra Campos do Jordão, assim, à noite, tranquilo. Mas é muito frio, deputado, é muito frio. O rapaz dá o toba, ele... né? Ele deve ter força pra passar frio também, entendeu? É tranquilo isso. É um cara que aguenta uma lapa. É de 30 centímetros. Ei, mano, tu vai aguentar passar frio? 30? Olha o Bá saiu correndo pra medir lá na treina. O Bá é doente. Eduardo, que time você torce, Eduardo? Sombra, tetracampeão da Libertadores e futuro tetramundial. Caramba, olha, tá empolgado, hein, rapaz? Olha a arrogância, hein? A escola do Motinha. A escola do Motinha. Empolgação total, empolgação total. Mas se é humano, vocês não reclamam. Se é humano, mas falando, eu sou realista. É realista, mas tem a vinhetinha. Disse, quando é o mano, quando tem vinhetinha. Quando ele seria campeão invicto da Libertadores, mano, e foi. Ô, mano, tem que pedale e leva o Benjamin no cano. Nossa! Vai, ô, Reta. Reta? Marreta. Ô, amigão. Fala aí, Sombra. O Mena, né, jogador que se machucou na Copa América, atuando pelo Chile... já está voltando para se tratar no São Paulo, não tem mais como continuar na Copa América. Vamos torcer para que não seja nenhuma contusão muito séria, né? Não, tranquilo, chegou no São Paulo, já vai sarar já. É. Ah, mas acha que esse Mena faz falta, Sombra, na boa? Eu acho ele meia boca até umas horas, velho. Mano, ele é o famoso arroz com feijão, mas dentro do esquema do São Paulo... ele ainda tem um pouco mais de tranquilidade no sistema defensivo do que esse menino novo, que é promissor, que é o Matheus Reis. Então, às vezes, cara... e outra, ele vinha indo bem até que ofensivamente... O melhor de todos não é o Carlinhos, que tá machucado também? Não, ele é o pior de todos. Você acha mesmo? No momento, ele é o pior. Bom, primeiro que assim, ele não joga. Segundo, além de não jogar, quando joga, se machuca. Terceiro, em campo, até agora, ele defensivamente, quando nada. Ele atuou como lateral esquerdo, não deu segurança. No ataque, uma vez ou outra, é que jogou tão pouco também, não tem sequência. O Mena, eu tô dizendo, ele é um feijão com arroz. Mas ele cresceu depois que o São Paulo teve algumas reestruturações dentro do time. A entrada do João Schmidt, o crescimento do Hudson, o Maicon na zaga, o Mena ali do lado esquerdo. Ele fez um bom, vem fazendo um bom feijão com arroz. E às vezes até ofensivamente, ele fazia umas tabelinhas ali, que participava às vezes o João Schmidt, o Michel Bastos e o Mena. Né? E até com infiltrações, cara. E tava funcionando legal. Tá quebrando bem o galho. Sabe quando o feijão com arroz... Mas, ó, eu vou dizer uma coisa assim. Sabe o Fábio Santos? Sim. Ele sempre foi um jogador feijão com arroz. Uhum. Né, que muito criticado antigamente. Mas no Corinthians ele não fez muito bem o feijão com arroz? Fez, o Fábio Santos era essencial para aquele esquema. Exato. Do Tite. Alguém lembra dele para a seleção brasileira? Não. Não. Não. Então tem esse tipo de jogador que às vezes ele dá uma progredida assim e acaba funcionando satisfatoriamente, sabe? Funciona dentro de um contexto. Acaba funcionando. Né? Ô Eduardo, ó, e aquele alvo do tricolor lá que ontem, olha, ontem o Mota encheu a boca, deu assim, olha, com exclusividade. São Paulo tá contratando o Dario Benedetto. O cara foi jogar no Boca Juniors. Ele tem até... Eu vi aqui que ele tem até tatuagem do Boca. O Benedetto? Nesse ponto tem que concordar com o Benja. Eu não sei o que o Mota tá fazendo aí. Olha, o tal do Benedetto, coitado, ele falou assim... Ele tem uma tatuagem do Boca na barriga, no lado esquerdo. Mas ontem o Mota deu que o Benedetto tinha sido contratado pelo São Paulo. E quis culpar terceiros. É porque ele sempre terceiriza. Sempre tirando da reta. É engraçado, logo ele querendo tirar da reta. O que é pra tirar da reta, ele não que tira. Que ele mais gosta... Olha, Benjão, eu não sei se reta. É. Eu não ponho. Mas quem quiser que pôr, vai lá e põe. Hoje você viu, né, amigo? Hoje foi pedradas, eu não falei nada. Foi algo de agressividade do Mota. E depois que eu trouxe as informações, você viu como ele acalmou comigo. Não, o Mota já tá fazendo hora extra aí, né? Não, hora extra não. Ele passou, eu não sei nem o que é isso. Vocês estão pegando pesado com o Mota, hein? Eu que tô pegando isso. Tem que ter dó do rapaz desse, entendeu? É o que eu falo. Eu brincaria com o Mota, de rolê até russa com o deputado. Que foi? Leva ele pra casa, deputado. Só se for pra casa de hospício, né? Minha casa tá brincadeira, né? Lá, tranquila minha casa lá, tá ok? Entendeu? Como é que você chama mesmo? Eduardo, eu brincaria com ele de roleta russa com tambor cheio. Uma brincadeira tranquila que eu tenho feito. Tambor cheio? Deputado, não tem uns pitbull lá, uns Rottweiler lá, não? Deputado. Não, meu pitbull come coisa boa. Nada contra o Mota. Mas só pra brincar, só. Deixa eu, ó. Eu acho de acordo a jogar o Mota na jaula do gorila, né? E fala, gorila, fica à vontade pra brincar. Porra, mataram o gorila lá, hein, mano. Mataram o gorila. Mas na boa, mano, ô Sombra, o gorila tava arrastando o moleque pelo braço, mas se desse um tiro de tranquilizante no gorila, será que ele não deitava lá, depois de uns 10 minutos? Ah, mano, eu não sei. Acho que o moleque aguentava lá 10 minutos sem dar ração. Vai ver que na hora não tinha o tranquilizante, só tinha a bala mesmo e... Soco do gorila já morria, velho. É verdade. Ô, Eduardo! Diga, Sombra. Hoje o diretor, um dos diretores, porque eu já não sei mais se o Gustavo é diretor, o outro era diretor, é muito diretor, né? Exato. Essas tribos só tem que ter um cacique, não pode ter muito. O Eduardo, um diretor de São Paulo pediu demissão, teoricamente, no princípio eu falei assim, pô, o que aconteceu, né? Disse que são conceitos, ideologias de gestão totalmente diferentes, né? Como que você viu aí essa ruptura... Qual a sua opinião, assim que você ouviu a notícia, depois que você ouviu mais coisas, formou alguma opinião, o que você gostaria de falar, se quiser falar? Não dá para entender muito São Paulo, toda hora, cada uma vez por mês muda diretor, muda não sei o quê, é complicado. Tá certo, então. Então tá bom, amigão, olha, vamos deixar aqui o palpite pro próximo jogo do Tricolor São Paulo e Atlético Paranense, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Sábado, 3-1. Sábado, 9 da noite, horarinho show, que vou assistir o jogo, comendo pizza, legal, deve estar frio, se Deus quiser. Ah, não, vou estar no resort, Mas tá comendo bem de qualquer jeito. Comendo pizza também. Que sábado à noite, lá no Bourbon, lá no resort, tem pizza. Mas que não seja na hora do meu show que você vai assistir. Mas vou te falar. Eu assisti a última vez. Sombrar. Ah, mas mudou o show? Mudou, claro. O Ben já disse que não muda nunca. Puta, não aguento. O melhor Sabadão show. Sabadão vai ser seu show? É. Não, lembrando que o Bernardo vai fazer comigo também um... Quem? O Bernardo Veloso. Vai fazer o quê? Vai fazer um... Vai abrir um show pra mim, pô. Bernardo... O show do Bernardo é bom, não faz essa cara não. Não, tô perguntando. Não faz essa cara de nossa, tipo, nossa. Nossa, Benjamin, que desdém, foi cara. Foi feio. Adoro o Bernardo Veloso, tá louco? Não, não, você fez uma cara de nojo, cara. É que eu não sabia que era um show duplo. Falando mal do Bernardo aqui. Eu falei mal. Benjamin é um bandido, cara. Tô fã do Bernardo Veloso. Domênico, nem pra defender. Eu não sabia que era um show duplo. Ó, vai ter a música do Casão. O Domênico mandou o Bernardo Veloso. Não, vai ter. Acho que vão ser duas apresentações, isso, né? Umas 10h30, outras 11h30. Ó, o Bolsonaro que você não viu. Sábado? É. Oi, diga, Eduardo. Posso só pedir um favor? Domingo. O RG tá aí? RG foi fazer o número 2 e tá voltando. Não, RG tá aqui. Aqui RG, na RG. Tem papel higiênico colado. Ô, RG, por favor, primeira vez que eu tô ligando, precisa mandar uma moela pra minha esposa. Qual o nome da esposa, velho? Rita de Cássia. Ah, Rita de Cássia. É uma santa, hein? É. Toda Rita é de Cássia. É de Cássia, é. Tá certo. E toda Kelly é Cristina. E toda Grace é Kelly. E toda Rita é de Cássia. É isso aí. É verdade. Então tá bom. E todo Maurício é de Borges. Maurício de Borges. Um abraço, Eduardo. Obrigado pela audiência. Valeu. Abraço, Sombra. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até continuando. Momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. Você vê? É VaptVupt. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, velhinho. Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. Olha, parece o Vincent Price no Thriller. Parece. Alô? Alô? Quem fala? Diego Passos de Souza. Ô, Diego Passos de Souza. Rápido, RG, uma música com Passos. Rápido. Ah, não acredito! Rápido, posso, RG! Posso eu? Não, você não, RG. Sou ruim. Oh, eu ouço passos na escada. Eu vejo a porta abrir. Sensacional. Um abatejur cor de carne. O quê? Um abatejur. Ó, velho, Domenico, só passar a informação aqui. Sim, informação. O Pelém, nosso ouvinte, ele disse que a alegação do zoológico foi que se dessem um tiro de tranquilizante, ele poderia... o gorila poderia ficar agitado antes de adormecer e matar a criança. É muito legal que você fez as pazes com o Pelém, agora você tem até o WhatsApp, lembra? Tinha um clima hostil entre não, vocês dois. Não, pelo contrário. Chegou até, não seja mentiroso. Não, teve, mas fala de brincadeira. Agora ele tem eu até, convite, você sai juntos, ele tem teu WhatsApp. Sim. Vocês vêm saindo juntos, tá? Não. Não? Vocês saem. Não. Mas vocês, assim, não tem sairia, esse esquema de jogo. É, um é legal isso. O cara é gente boa. É legal transformar os ouvintes não, em amigos pessoais. Não, mas tô passando pessoais. Minha informação. É não, mas eu tenho o um ouvinte como um amigo pessoal. Não, mas às vezes fico aqui embaixo aí comendo um bolo de cenoura não, com chocolate. Mas ali, quantos ouvintes suco? Tem teu WhatsApp? Ah, uma boa parte deles. É mesmo? Sim. Então dá no ar agora pro monte ter. Não, mas aí será o melhor. Aí não tem jeito, porque aí eu não trabalho mais. Ele não pega, tem jeito. Aí ele pega o chip dele e joga no lixo, né, cara? Não, mas eu tô trazendo uma informação séria, o Benjamin tá tratando com desdém, velho. Qual a informação? Que o zoológico teve que sacrificar o gorila porque se desse um tiro de tranquilizante nele, ele poderia ficar agitado. Matar e antes de dormir, matar a criança. Mas aí também é um negócio de amostragem, Domenico Gato. O que tem mais no mundo? Gorilas que estão em extinção ou crianças? Eu acho que faltou... Não, mas você tá louco! Você tá maluco? Só pode ser isso? Não, olha a brincadeira! Qual que é o... Quantos anos você tem, ó? 25, Dodô. Ah, 2.5, RG. Cuidado, mano. Às vezes é melhor dar um passo atrás pra ganhar dois na frente. Ah, começou. Precisa explicar que foi uma piada? Ô, precisa explicar? Você viu o que ele quis fazer? Ele quis te jogar? Pois é, justamente. Foi uma piada. Foi mal nessa. Ô, Tontinho. Foi uma piada. Qual é o nome do ouvinte? Diego. Diego do quê? Passo. Eu conto. Ele falou de passo. É que eu não tinha ouvido. É que vocês são idiotas. Aí, vocês não ouviram. Mal, aí o outro lá. Que ele fez. Aí o outro lá. Tá vendo como é que é? Quando convém. Quando me desculpe, RG. Me desculpe, brincadeira. Valeu. Fiz o trocadilho, nem nota. Devia ter a nota mil. Mil era nota. Foi duplo sentido. Ele matou dois coelhos com uma cajadada só. Ah, vai continuar insistindo? Vai continuar insistindo? Segue o jogo, sem falatório. Mas você não nasceu ontem, mas você sabe quem é o RG. Diego, que time você torce? Palestra Itália. Ah, é nóis. E o Cássio? Xixi, porra. Futuro campeão brasileiro. Com certeza. Com certeza. O Cuca falou, tá falado. Né, Cuquinha? A gente falou. Vai ser ou não vai ser campeão, Cuca? Com certeza. Campeãozinho. Sem sombra de dúvida. Campeãozinho? Como campeãozinho? Campeãozinho? Depois de campeãozinho. Esse, aquele jogador. A gente vai agora. Ele precisa ganhar. Ganhar do menininho, das galinhas. É. Galinha é tua irmã. Mas não falou. Não, também não falei. Não falou que time que é. Eu falei com o Bá ali, mano. Você se doeu aí, se doeu. Se doeu pelo Corinthians. Pô, mas a irmã do Bá tá ali, não tá nem na conversa. Não, mas eu não falei que era a irmã do Bá. Eu falei com o rapaz ali. Ô, Norberto, você acha que o Edu Dracenha dá pra ganhar do... Edu Dracenha. Edu Dracenha. Do Corinthians, hein? Edu Dracenha? Ele vai jogar, meu... parece, viu? É, vai jogar. Pelo amor de Deus. E aí? É, mas o Vitor Hugo tá de... de molho, e agora? Um dos melhores zagueiros do Brasil, Dodô. Com certeza, mas aí não vai jogar porque tomou o terceiro amarelo. O Alexandro, com esse negócio do doping, vai jogar ou não? Não, acho que não pode. Não, por enquanto joga acho ele. Acho que saiu a conta. Até não sair foi a... É. Ah, tá. Ó, a enquete, viu, Jojo? Tá 60% pro Pedro Papel e quem? 40% pro Pedro Papel? O do Grêmio. Ah, é, do... Jeromel. Jeromel. E 40% pro Vitor Hugo. Aí, Pedro, aquele Pedro Paulo Rangel é vivo ainda, aquele ator? Sim. O cara é bom, né, velho? Ele sumiu. É, atuando é bom. Tava fazendo teatro. Mas, ô, velho, o que mais você tem gostado nesse time do Palmeiras aí? Então, a maneira de jogar, Dodô. O time tá mais compacto, trocando passos mais e objetivo, né? A gente vê aí que no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense fez 4, agora contra o Grêmio também meteu 4, né? Então o time tá com maior movimentação ali no meio de campo pra frente. Tá legal, né? Tá legal de ver esse tipo, esse estilo de jogo diferente, né, cara? Tá gostoso de assistir. Tá diferente. É, eu falei aqui depois do jogo da... na segunda volta mesmo, né? Depois que aconteceu o jogo da rodada contra o Flamengo. E fazia muitos anos que eu não via um time consciente. Aquele time que, quando estava ganhando com um jogador a mais, começou a tocar a bola com uma facilidade muito legal. Isso, há muito tempo, a gente não via, né? O time do Palmeiras fazer esse tipo de coisa, né? Hoje a gente está tendo essa oportunidade. O Cuca tem feito esse trabalho, né? Acho que, inclusive, eles devem estar treinando mais passes, essas coisas. Porque o Palmeiras, ele tinha esse problema que era sério, cara. Sério, rifava a bola... não saia jogando lá atrás. Não sei se você tem visto e tem encarado essa mudança. O Grêmio, o Palmeiras não tocou tanta bola, tomou um gol aí na Serra Escô, viu? Exatamente. Já acuou, né? Bem lembrado, contra o Grêmio, né? Já tomou um gol do menino lá, que era do Corinthians, lá. Qual que é o... Edilton. Ah, tá. De bico. Edilson, que Edilton? Edilson. Verdade, o campeonato é complicado. Quem que você acha que vai disputar o título aí, velho, com nós? Então, Dodô, eu acho que o Grêmio vai vir forte. Eu acho que o jogo Palmeiras e Grêmio, a movimentação que o Grêmio tem ali entre os três atacantes é muito rápida. Eles têm os passos, uns toques curtos, muito bom. Eu acho que o Grêmio, o Palmeiras e talvez o Fluminense, o Corinthians vai correr por fora, viu? Ah, por quê? Fala aí no microfone. Então, fala aí você. Fala aí, fala você aí, amigo. Não, você que tá falando. Você quem? O senhor. Não, eu falei que você foi arrogante. Por que arrogante? Eu acho que o Palmeiras disputa o título, já vem falando desde o começo do campeonato. Não, uma coisa é disputar o título. Você viu a forma como você foi. Você e o Cuca. Então vou repetir a pergunta. Por que arrogante? Falei assim, com quem o Palmeiras vai disputar o título? Pega o replay. Seria muito... ao contrário de eu falar assim, o Palmeiras já ganhou o campeonato, não tem pra ninguém. É diferente. Até o RG, que é teu parceiro... Não, o RG entendeu. Segura o seu PO aí, velho. Segura o seu PO aí, ó. Segura. Vai. Segura o seu PO. Será que elas estão namorando? O RG entendeu o que eu falei, tá? Será que elas estão... Magnaldinho, você vai rodar aí, ó. Depois que eu der um espelho retrovisor pro Dodô, essa união acaba. Ele não aguenta, aí ele pede socorro. Ele pede pinico. Ô, Diego, grande abraço pra você. Deixa o seu palpite. Palmeiras e Corinthians, domingo. Calma aí, Dodô. Calma aí, Sombra. Para antes, aí. Eu quero falar que eu quero ir na torcida estágio 97. Você ganhou o direito de ir. Você tem que estar a partir das 14h, entrar pelo estacionamento, portão C1, na rua Padre Antônio Tomás, 72. Aí você vai pegar lá no portão C1, você vai pegar o elevador, vai até o quarto andar e será recebido... pelas monitoras, as recepcionistas do Camarote Único, e a torcida Estádio 97 estará lá pra você, tá bom? Excelente. Eu posso mandar um abraço? Hoje é o dia da cota de 2 abraços. Você teve sorte. Dois? Hoje é o dia de 2 abraços. Abraços vivos. É. Manda aí, ó. Primeiramente, não é possível que você queira mandar mais que 2, né? A esposa Tainá merece um abraço, ok? E nem todas merecem. Meus amigos Robson e Thiago, que também escuta o Estado 97. Você mandou 3 abraços, né? Não, mas tudo é uma frase só. Ah, é, mas ele mandou pra esposa e pros amigos. Então ficou 2 então, abraços. O Robson e o Thiago tem que dividir esse abraço. Exatamente. Parecendo caixa de mercado. É até 15 volumes. Até 15 volumes. Então tá bom, Diego. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Vocês são sensacionais. Valeu, sensacionais. Obrigado. Até mais. Vamos lá. Terceiro ouvinte. Sequência aqui de ouvintes. Sem parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Depois de 2 semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. É, rapaz, alô. Alô. Fogo na Vila dos Curdos. Que é isso? Alô. Que é isso, calção? Que isso, tá louco? Que foi? Você falou fogo na Vila dos Curdos. Eu falei isso? Falei não, meu. Falou? Não, vocês estão tudo loucos. Não, tamo louco, não. Imagina, nunca falaria isso. Quem tá falando aí? Cunhaque. É o Flávio. Fala, Flávio, tudo bem? Tudo bom, Domênico? Flávio do quê? Flávio do quê? Seu sobrenome, Flávio. Amigo. Flávio Alves de Souza. Me pegou a identidade. Quando eu... Fábio Alves de Souza. E quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 38. Tá 38, RG, hoje. Hoje é. É o Flávio pra você, velho. Tem umas coisas que não dá pra... Sensacional! Não dá pra entender. Sensacional! É muito louco. 5.1! Ainda tomou um ossinho de leve. Eu tô dando. Que isso? Ô, tá dando, Benjamin? Porra, calma. Isso a gente sabe. Antes de ficar dando, hein? A gente sabe, velho. Fala do bairro dele. Qual que é o bairro aí, velho, que você mora? Eu sou da Suzano. Suzano, já falou. Isso? Já falou. Ele estragou tudo. É. Estragou. E o time? Cidade de Suzano. Time. Todo poderoso Timão. Ah, Coringão, o líder do Campeonato Brasileiro. Ô, amigão. Vou urinar. Mija na roupa aí, velho. Ah, não, fralda. Não. Usa fala assim com a vovó. Isso. Ah, essa mulher me enche o saco. A vovó tem boazinha. Não, não, é boazinha. Ela traz bolinho pra você. Todo mundo. Ela fica pegando dinheiro na Paulista falando que ela tem deficiência visual ali, não, não tem. Mas não. Ela fica enganando as pessoas. É, que Domênico já não fez isso? Não, Domênico não. Eu? Nossa, a avó não dá a impressão que ela vai no banheiro e não lava a mão, véio. Depois vai fazer comida, não, fazer bolinho. Não, não, né? Não. Ela enxuga a virilha contra o braço. Não, vocês estão loucos. Vocês estão totalmente malucos. Dá a impressão, velho, que ela sai do banheiro sem lavar a mão. Véio. Nossa, mó porca, mano. Ô, amigão. Vai descascar a cebola. Mas a... Desculpa. Só pra dizer um negócio. Esse negócio de sair do banheiro. Se você lavar a mão. Isso! Ar-condicionado. Nossa, velho, o Benjamin, velho. Meu Deus. 4 pontos na escala Richter. Olha, Flávio, isso é importante também para uma questão de higiene, de saúde pública. Você sai do banheiro, você vai lavar, você lava a mão e vai sair do banheiro. Se depois você pegar na maçaneta da porta, depois de lavar a mão... Ah, sempre com a toalhinha de não papel. Não adianta, porque não existe nada mais sujo num banheiro sim. Do que a maçaneta. Mas sempre uma toalhinha de papel. É quase tão sujo quanto a própria tábua. É verdade. Então, só que você vai lá. Trancar a porta, então. Pega um papel higiênico pra abrir a maçaneta. Trancar a porta. Não, segura com a porta o pé. Banho... Aí você brinca de fazer cesta isso, no cesto. Isso banheiro aí tá público. Isso aí tá me lembrando um seriado lá do Big Bang Theory, do Sheldon. É. Ele tem que pegar um ônibus, que o Leonard não quer dar caramba pra ele. É. E ele senta no banco do ônibus, ele tem nojo. Ah. Ele vai com 2 calças. Ah, mas hoje eu abri assim a maçaneta. Mas peraí só um minuto. Mas há controvérsias. Se todo mundo... Não, eu vou te explicar. Se todo mundo entra no banheiro, certo? Entra no banheiro. É. Faz o que tem que fazer. Lava a mão pra sair. A mão já tá... Já lavou? Como assim? A sua mão que não lava a mão? Não, mas tem os que não lavam. Quem que não lava? Tem os que não lavam. Eu já pensei muito, mano. E eu lavo antes também. Banheiro público? Sim, porque não, tudo você bem. Tem que lavar. Se eu vou você pegar, não tem problema. Vou pegar no bichão, mas pega pra... um limpo. Mas ele faz sentado. Mas ele lave a mão pra sair. Ele faz sentado, não tem que pegar nada. O Domênico? Não, o Mota, o Mota. Não, mas não é isso, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Se todo mundo lava a mão, é que vocês estão falando que ninguém lava. Eu acho que todo mundo lava a mão, não é possível que o cara vai no banheiro e não lava a mão. Eu ainda uso álcool gel. Não, existe o banheiro da sua casa, existe o banheiro público, entendeu? Aí tudo bem, pô. Ô, amigão. Tá se aproximando agora a janela de julho. Infelizmente, o Corinthians ele tende a perder alguns jogadores. Nossa, o Timão foi parar no banheiro. E o mais cotado, cara, é o Felipe. Quanto de falta fará o Felipe no segundo semestre do Corinthians aí? Você acha que algum zagueiro que o Corinthians tem hoje à disposição pode suprir o papel que o Felipe tem dentro do elenco corintiano, cara? Acho que é difícil, hein, mano? Aqui no Brasil é um pouco difícil, mas lá fora pode ser. Aqui no Brasil, não. Pergunta aqui no Brasil, é difícil. Você não vê nenhum zagueiro dentro desse elenco do Corinthians aí com condições aí de assumir o posto do Felipe? Isso. Nossa, ele foi abduzido, cara. Oi, peraí. Deixa eu parar o carro aqui, peraí. Encosta aí enquanto o Sombra faz a pergunta. Fala aí, Sombra. É, fazer a pergunta, o Flávio também ele vai parar o carro, mas ele deve estar ouvindo ao mesmo tempo. Sim. Segundo o UOL, já existiria um entendimento entre Corinthians e Cássio que o ciclo do goleiro teria chegado ao fim no Corinthians. Então, Sombra, o Cássio depois daquela não ida para a Turquia, eu vi o Cássio meio desanimado, assim como o Elias também, daquela não ida para a China. Tanto é que quem acompanha o Cássio no dia a dia via que ele estava acima do peso, ele demorava para perder peso, falavam que ele não estava na melhor forma que ele já se apresentou ali vestindo a camisa do Corinthians e que ele não se esforçava para alcançar novamente aquela melhor forma, tanto é que ele saiu e o Walter está jogando. Eu vejo aí critério na escolha do Tite e o Walter ele não tem comprometido. O Walter tem feito excelentes defesas e eu acho que os dois são do mesmo nível. Agora o Cássio, Sombra. A diretoria do Corinthians vai tentar, sim, fazer negócio com ele, quem sabe aí no meio do ano, mas pro exterior. Eu não vejo o Cássio jogando no futebol brasileiro. Agora eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu sou totalmente contra o Cássio. Ele é muito identificado com o Corinthians. Eu sou totalmente contra o Cássio ser reserva. Sou contra o Cássio ir embora. O Cássio tinha que ser titular. O Cássio não poderia ter saído do time. E se fosse pra ter tirado, que não fosse... Mas você acha que o Tite foi injusto, então? Eu acho. Eu vou repetir o que eu falo sempre, meu menino. A não ser que tenha alguma coisa que a gente não saiba. Não, critério técnico. Ele fala, o cara tá gordo, então, o cara tá fora de forma, algo do tipo. O Tite já disse isso. Eu não acho. Não com essas palavras, mas ele deu a entender isso. Eu não acho. Ah, mas o Tite tá acompanhando todo goleiro, dia, cara. Goleiro que tá muito tempo num time, goleiro nunca sai. Ô, mesmo mano, quando tá passando muito, um momento muito ruim. Pelo contrário. Olha, mano, o Fábio do Cruzeiro tá mais lá tempo há 100 anos. Passou um momento ruim, não tiraram. O Rogério Ceni teve um momento ruim, não tiraram. O Praz teve um momento ruim, não tiraram. Pelo histórico do Cássio, É uma pena. Eu acho uma pena se o Cássio for embora do Corinthians. Ô, mano, só pra encerrar o papo, eu queria perguntar pro Flávio. Ô, Flávio, você realmente acha que o Cássio... O Mano não acredita nisso, mas você acha que realmente o Cássio... Não encaixaria em algum outro time brasileiro? Encaixaria sim. Olha, mano, inclusive... goleiro, pode uma... Não, Sombra, o que eu disse não é que ele não pela encaixaria. Pela identidade, eu entendi. Porque bola pra jogar, ele poderia jogar em várias coisas. Ah, mas joga. Eu acho que talvez o único clube que ele aceitaria jogar aqui, Sombra, eu acho que seria o Grêmio. O Santos, você não enxerga o Cássio no Santos? Sério? O Flamengo não. Eu não acho que o Cássio jogaria em algum outro clube no São aqui de São Paulo. Não? Mas você acha que ele não jogaria porque ele não iria querer? Acho que sim. Depois de ter sido colocado no banco e ficar puto? Eu acho que joga assim. Joga fácil. Eu acho que jogaria em qualquer um. Sombra, ele pode ficar puto e o Flávio pode dar a opinião dele também a respeito aí dessa posição do Cássio. Bem lembrado, ele pode dar opinião dele. O Cássio pode ficar puto ali momentaneamente, mas ele não vai ficar puto com o Corinthians. O Fábio Costa saiu do Corinthians, foi pro Santos, saiu do Santos, foi pro Corinthians. Não, mas é diferente a situação. Era um goleiro que saiu. O Fábio Costa, ele nunca teve no Corinthians, o Domênico, o status que o Cássio tem. O Zete ganhou mas tudo o Corinthians... no São Paulo foi pro Santos. Mas o Corinthians não deu o devido respeito. Eu modo de entender. O Palmeiras foi pro São Paulo. Meu modo de entender, não deu respeito, o cara vai embora. Da mesma forma, que eu não via o Marcos, o goleiro do Palmeiras, vestindo a camisa do Corinthians, eu não vi o Rogério Ceni vestindo a camisa do Palmeiras. É eles nunca saíram, mano. Eu não vejo o Cássio. Eles nunca saíram dessa forma. Não, mas mesmo assim, mas eu não vejo. É diferente. Por é exemplo, diferente. O Cássio. Não dá pra falar do Rogério e do Marcão. Ele tava identificado. O Rogério e o Marcão tinham uma identificação, talvez até mais do que o Cássio com o Corinthians, ou igual. Acho que é igual até. Porque pelo fato de ganhar um título tão importante. Mas ficaram nessa posição. Mas, Domênico, o que pesa não é o fato do cara nunca ter saído do clube. Por exemplo, o Lugano, ele nunca jogaria no Corinthians e nunca jogaria no Palmeiras também. E é um cara que já passou por outros clubes. Mas ele não foi, mas não é isso. O grau de idolatria que esses atletas têm É diferente, por exemplo, o Cássio não jogou, a gente não vê uma lamentação geral. Aí o que a gente vê é falar assim, ah, mas o Walter é muito bom. É isso que agora, a gente tá vendo. É. Em relação a Marcos e Rogério Ceni, se em algum momento eles fossem afastados, colocados no banco, você fala assim, cara, você, quem fez isso é louco. A torcida, porque são jogadores. O próprio Lugano é um jogador que gera idolatria. Por exemplo, o Cássio amanhã, se ele viaja, vai pra fora e volta pra jogar no Corinthians, não vai lotar o aeroporto de Guarulhos como lotou o Lugano. Então, não é, mas um é que vocês que são gera... carentes de ídolos, né? Não, é diferente. É que a gente tem ídolos, é diferente. Mas a torcida não reagiu, mas não. Mas deixa o Flávio falar. Fala, amigão, fala. Eu acho assim, que o que você tá falando do Lugano, até gerar um comprometimento numa final de... numa final ou numa classificação. Quando gera um comprometimento, né, se ele tá atrapalhando o time, às vezes, em certas formas, eu acho que, nesse caso, depois a própria torcida fica contra, né, o jogador. Ele atrasou. Então você acha que o Cássio tá atrapalhando o time? Como ele tá atrapalhando? Não, em momento não atrapalhando. Não tá atrapalhando. Só acho que alguns lances, né, do Corinthians, ele comprometeu. Qual? Por exemplo, qual lance que ele comprometeu? Eu vou citar bastante, alguns. Hein, não, para, só comprometeu. Não é isso. O Cássio eu não vi nenhum comprometimento, gente, não. Eu vou tentar falar. Teve alguns aí. O Cássio, ele foi contestado em alguns jogos aí, por exemplo, naquela semifinal do Campeonato Paulista contra o Dax na Arena. Há quem entenda que o Cássio falhou nos gols, que ele poderia defender aquela bola se ele estivesse numa melhor forma. Há quem entenda que naquela eliminação pro Nacional também, ele falhou naquele primeiro gol que o Corinthians tomou na Arena também. Eu acho que aquelas bolas ali, eu vi muito mérito nos chutes dos jogadores do Audax, assim como eu não vi falha também naquele lance do Nacional. Mas quem trabalha com ele, dizia que o Cássio, aí, pela excelência que ele tem, ele poderia defender aquelas bolas, tanto do Audax quanto daquela do Nacional também. Fora os gols, que são lances capitais, Domênico Gato, outras falhas que o Cássio vinha cometendo, por exemplo, saída de gol. Às vezes não resultava em gol, mas viam que ele tinha falhado em determinado lançamento ali que o cara deu, ele errou o tempo de bola. Cruzamento que ele saía mal também, ficava rendido no meio do caminho. Às vezes não precisa resultar em gol pro cara constatar que o cara vem falhando. Pode ser que pelo tamanho dele, mano, pelo tamanho dele, ele tem muito confiança, né? E ele fica muito na frente, cara. E às vezes ele acaba tomando uns gols besta, mano. Então, que o goleiro, principalmente quando ele é alto, da forma como o Cássio é, ele acaba jogando adiantado, que é pra justamente encurtar o ângulo do atacante rival. Mas mesmo assim, cara, eu vou dar o meu voto de confiança tanto pro Tite quanto pro Walter. Eu acho que se o Tite acabou optando pelo Walter, ele tá ali no dia a dia, ele tá vendo quem tá melhor. E eu gosto muito do futebol que o Walter joga também. Não tô dizendo que o Cássio não é um bom goleiro, ele é um entregou, ótimo goleiro. Você entregou o Cássio, velho. Ele ouve o estádio 97, tá chateado pra caramba e vai jogar em outro time, sim. Ele tem não vai não, vai não. O Cássio é o... Você vai ver. Eu vou te falar, o Cássio não merecia isso. Mas agora já foi, estragou esse relacionamento, agora não tem volta. Depois desse depoimento do Mano e desse agora ouvinte tá aí, velho... E se fosse pra tirar... Tem goleiros piores, o deles é o pior de todos. E se fosse pra tirar o Cássio... Mas não tem um clima ruim com ele lá, não. E se fosse pra tirar o Cássio... Esperasse, então... Esperasse, pô. O cara foi no enterro da avó, voltou, não foi mais titular. Não. A maneira como não foi legal, não. Maneira como foi. Eu não achei legal. Se é o Cássio. Cabeça na bandeja, velho. Mas é que tá. O André, ele foi sacado do time também e não teve cerimônias, velho. Vocês estão muito cheios de dinheiro. Mas esse aí. O André com o Cássio? Não, tô comparando situações. O André. Tá botando uma salva. Comparando situações. Não, peraí, você falou do André, velho. Porra, você tá louco. Tá botando a mesma frase, a situação. Vai dormir, mano. Tô comparando situações. O André com o Cássio. O André abriu o braço pra não passar pela porta, velho. Muito obrigado pela sua ligação, legal demais. Você é gente boa. Obrigado, Sombra. Papo bacana, mas temos que encerrar agora, né? Pô, da hora, cara. Satisfação foi toda minha ter ligado pra vocês. Não tenho dúvida, foi tentando sua. Muito tempo. Não, foi nosso. Foi mandar uns abraços pros amigos meus aí que sempre escuta vocês, principalmente o meu primo, né? Palmeirense Evandro. Ah, então tá. Como que vai ser domingo aí? Você vai ver na casa dele, ele vai ver na tua casa, ou vocês não podem nem se olhar? Não, é uma casa, cada um na sua casa e mandando um WhatsApp. Pô, domingo lá no resort quero ver, meu. Dodô, Mano, no meio das pessoas. Nossa senhora. Jesus, amado. Vai sair faísca. Não, o Domênico, quando tá nervoso, ele manda beijo. Eu vi no último. É isso aí. Ô, mano. Oi. Eu morei na Vila Mar... Eu morei aí no Parque Novo Mundo, meu. Olha, Guarulhos. Ó, perto da... Não. Perto da Dutra Máquinas. É o último bairro antes de chegar a Guarulhos. Ah, já é ali. Eu morei não, perto da Praça do Novo Mundo aí. Olha só. Aí você pode crer lá, a Praça do Forró lá embaixo, do Risca-Faca. Foi ali que o mano conheceu a Taizinha. Aí você vai escorregando e cai na Vila Gustavo, velho. O mano fala, mas ele é da Moca, não tem jeito. O mano tá quase italiano, beirando a Palmeirice. Mano, de todos os bairros. O mano é da Vila Nova Conceição. Eu sou muito querido em qualquer lugar, mano. Eu tenho green card pra andar desde a classe A até a classe E. O mano é muito rico! Eu tenho green card pra andar em qualquer classe, velho. Eu tenho cheat card. Flávio! Ô, Benja! Tchau! Eu sempre vejo você na Fox, Benja! Obrigado, irmão. Valeu, é nóis. Ô, da hora, mano. Muito da hora vocês, cara. Obrigado. Satisfação. Valeu, mano. Obrigado. Toda minha fala com vocês, vocês são impagáveis. Satisfação, velho. Valeu, Flávio. Tchau. Falou, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Show de bola, hein? Agora, mudando um pouco de assunto, esse fim de semana, troquei as caixinhas que eu tinha no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar. Aí você foi bem. Fui bem. Sabe por quê? Porque eu continuo com a comodidade, tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas agora o meu carro ficou mais bacana. Boa. Esse pessoal do Sem Parar é vivíssimo, hein? Ô, Priscila, Jeová, vocês são bons demais. Agora, com o único adesivo, eu vou passar por pedágios, estacionamentos, e não tem que ficar catando moeda, né? Catar moeda na hora de pagar pedágio. E nem fica na fila, pô. Tá louco, né? E você ainda pode abastecer seu carro sem ter que descer do automóvel, sabia disso? É, com Sem Parar. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz pra você trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Você vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda da vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem e Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, gente. Amanhã é dia, minha gente. É dia de jogo, de chamar os amigos para sua casa, tomar aquela taipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. E olha, os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você, Domênico Gato? É hora de fazer as compras, organizar a torcida? E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, beber só com moderação. É isso aí. Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Está aí no trânsito, bacana, voltando para casa. Não se desespere. Sim, inconveniente, batida na traseira. Mas desce lá para ver quem bateu no teu carro. Desce. Quem? Paola Oliveira. Pode bater de novo. Tudo bem. Paola tem seguro HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto que vão liberar o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Ó, e aproveita, hein? Já que você vai estar com o celular na mão, peça para fazer uma selfie com ela, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, RG. São os premiados? Só dar um salve aqui antes, que é a galerinha que veio aqui. Então, quem está mandando um salve aí para a galera da DZL é o Edson Negrão. E a Val Santos está mandando um beijo para a comunidade do Estádio 97 e para a equipe da Brasil Prev. O Gerson Ferreira e o Davis e o Douglas. Tá tudo mandado. Obrigado pela presença de todos. É isso aí. Quem ganhou, você me perguntou? O boné? O boné Estádio 97 Vista Aérea. O Douglas Requena. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Compre lá com o Roberto. E quem ganhou a camiseta Estádio 97 Fit Camisetas? É ele, Diego Passos. Diego Passos, parabéns. E o jogo de dados do Sem Parar. Muito legal. Quem ganhou foi o Eduardo Muratori. Legal. E olha, tem uma promoção muito legal aí de Dia dos Namorados no site lojadoestadio97.com.br. Vá lá que você vai ter oportunidades bem legais de compras aí pro Dia dos Namorados, tá bom? Você vai curtir demais. Ainda concorre a prêmios, tá? Estádio volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor, Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Gente, boa noite, tudo de bom, até amanhã às 5h30 aqui na Energia, tchau. Todo domingo no Energia na Noite, G-DJs, a cena eletrônica na versão feminina, 20h. Energia. São Paulo venceu uma das maiores crises hídricas da história. E isso só foi possível porque a população aprendeu que valorizar a água e somar esforços